Tomou quatro e tá bom. De vez em quando a gente tem que fazer as pessoas felizes. Não pode você maiorar o tempo inteiro. Tomar naba, então é isso. Costuma apanhar bem lá o São Paulo. Fala da naba. É a zica. Vamos aqui, São Paulo nunca ganhou do Atlético Paranaense lá, né? Nunca? Do Patético. Eu acho que não ganhou. Acho que nunca ganhou. Na Arena da Baixada, acho que nunca. A gente tem uma zica lá, mas eu acho que a gente já ganhou, sim. Não. Olha nunca aí, antes negócio. Na história não, desse tinha, país. Tinha essa, esse tabu, a gente nunca tinha ganho lá. Mas olha, esse negócio de nunca ganhar, segundo meu pai, da zica. Gostou? É a hora de ganhar. Meio que definiu a equipe, né? Tem que definir. Lá com o Rogério Ceni. Finito. Bruno. Lucão, Edson Silva e Carlinhos. Souza, Thiago Mendes, Wesley. Ele tem uma dúvida aqui, ó. Pô, mas tanto um. Ele tem uma dúvida aqui. Ou o Bosquila ou o PH Ganso. Pô, Bosquila. É. Nem e tem aí, dúvida. E Michel Bastos. Eletre Bosquia. E na frente, isolado, o Alexandre Pato. Eu colocaria o Evandro, colocaria o moleque. Pra jogar. Você não quer o Pato mais ou manda um bilhete? O Maitinha. Ué, meu, essa história, sabe? O que ele fez, essa história de ir na justiça, sabe? Deu uma queimada? Querer forçar pra sair, pra ser vendido. Ah, mas se ele faz o gol contra o Palmeiras, você não estaria falando isso aí? Não. Antes mesmo disso, eu já tinha falado isso aqui. Eu acho que queimou o filme dele no São Paulo. Verdade, vovó. Foi, é. É, eu tinha esperança no Pato, olha. Eu fui um dos poucos caras que falaram assim quando o Pato foi pro São Paulo. Falei, olha, de repente pode virar, o ambiente não gostou, aconteceu alguma coisa. Acreditava nele, entendeu? Mas eu acho que ele tá começando a dar razão pro que os corintianos falavam dele, né, mano? Não correspondeu, é um cara desligado. É, ele tá começando a dar razão pra tudo que veio à tona quando ele saiu do Corinthians, né? Então, e pode vir mais à tona ainda quando ele foi embora mesmo de vez, né? Porque ele jogador do Corinthians. O Pato, ele sempre teve esse perfil, não precisava a torcida do Corinthians falar pra você notar que é um jogador que acabou de passar por uma endoscopia. O pensamento que eu tenho dele é com relação a isso, Motinha. É um cara que tá sempre aéreo, é um cara que tá sempre olhando pro alto. Não quer saber de nada. É um cara que tá sempre desligado. A impressão do Pato, velho, é justamente essa. Desculpa o Pato aí, é um jogador aí que pra mim é inexpressivo, é um jogador que gente boa e não tal, é comprometido com nada nem com ninguém. A impressão que eu tenho dele é essa, de que ele passou por uma endoscopia e tá em campo. Porque você nunca pode fazer uma endoscopia e ir embora do hospital sozinho. Você tem sempre que tá ali acompanhado de um parente, pra saber tem que descansar tá acontecendo, um pouco, né? Você toma anestesia, você fica meio grogue. O Pato, a impressão é essa, velho, que o cara tá grogue dentro de campo, cara. É um jogador extremamente aéreo, não tá focado. Ele não quer nada, mano. O Paulo mandaria embora. Ele não tem... Inspirações, aspirações, nada. Até a própria namorada dele, né? Aquela... Piorar ela. Falou que ele só pensa mais no videogame. Ele gosta muito de videogame, então acho que era... Quem é o Pato? Então tem que puxar o start, velho. Acho que nem é uma palha, ele vai. E surgiu uma história aí. Vai gostar depois de apagar. Não é demérito, mano. Você passou outras coisas da vida. Que disse que durante o jogo do São Paulo, no intervalo, ele deu um curtir no Instagram. Tá? É mesmo? E aí, só ver o horário. Aí os caras pegaram o Pato. Ele deu um curtir no Instagram durante o jogo de São Paulo e Palmeiras. Senta aí. Aí, meu, aí parece que começaram a falar, foram lá e apagaram. Mas será que não é a equipe dele de assessor de imprensa? Pode ser o Vilela deles. Ah, mas precisa ver também se ele tava no jogo. Ele foi. Às vezes no vestiário, às vezes o Osório tava falando, ele fala, tinha que tava... Então, no vestiário, às vezes o cara tá lá e fala, tinha que tá rolando não, Insta. Então, mas é aquela história. Eu acho que o São Paulo, o Bosquilha é um bom jogador, tem que apostar. Tem que colocar o moleque pra jogar, já devia ter colocado antes. Né? Tem que colocar atacante, porque a gente vai ficar sem. Né? Com certeza aí, logo o Pato vai embora, o Luiz Fabiano também vai. Então tem que começar a colocar os moleques pra jogar mesmo. Né? E tem que apostar numa zaga e trazer jogadores pra zaga. Né? O São Paulo aí perdeu os jogadores de zaga e tem que repor. E vai Você ter... falou três vezes a palavra zaga em zaga, 10 zaga, segundos. Zaga. Mas olha... Que triste. Eu vou entrevistar o Palmeiras que assassinou o São Paulo. Não, também não é assim. O Muricy na época pediu o Edu Dracena. Sim. O Ataíde não quis falou porque que é só queria jogador até 30 anos. Não, mas o Edu Dracena tá no Corinthians, né? Não tá fazendo nada. Mas Motinha, me fala com sinceridade, qual a chance do São Paulo ganhar hoje? Num percentual de 0 a 100. Difícil. Depois de ter tomado uma raquetada do Palmeiras no final de semana passado. Eu acho que hoje a cara do São Paulo hoje é um empate. Eu acho que o São Paulo ganha, viu? 1-0. O São Paulo pode ir com aquela história. Ah, vamos provar que a gente é legal. Que a gente é bom, vamos ganhar. Aqui na Arena Moto, o Gordinho é terrível. Aquela zaga do São Paulo não consegue segurar o Gordinho, eu acho. Você acha? O Gordinho é terrível ali na frente, viu? O São Paulo vai pra empatar. A verdade é, se o São Paulo sair de lá com empate, uma vitória. E quem entra pra empatar, geralmente? Perde. Então, é isso. Aquela história. Mas eu acho que aquela história. O São Paulo vai vir de jogos assim, você fala, meu, tá na cara que vai acontecer, né? Então o São Paulo tem que se garantir em casa. Perdeu um jogo em casa. Tá muito pessimista. Como diz o Mano, você é o profeta do apocalipse. Eu, né? Eu que fiquei dando apoio aqui. Hoje a situação do São Paulo é extremamente difícil. Hoje a situação do São Paulo agora... Benja, posso falar? Enquanto não pagarem o salário dos caras, eu não acredito no São Paulo. Eu acho engraçado. Até os 4-0 do Palmeiras, era um dos melhores elencos. Mas era! Então, Você concorda comigo? Não concordo. O São Paulo é ruim? Até os 4-0. O São Paulo é um time ruim? Não, não falei ruim, mas também não acho que o melhor elenco. Um time que não é um dos melhores elencos do Brasil? Pra mim, não. Eu falo isso faz tempo, eu não falo depois dos 4-0, não. Mas eu acho engraçado o seguinte: até os 4-0 eram dos melhores elencos do Brasil. Mas os números mostram isso. Ia brigar pelo título. Aí perdeu. Que tá na frente do São Paulo. Mas os números mostram isso. Aí tomou um lugar que o São Paulo tá no G4. Então, os números mostram isso. São Paulo é um dos melhores times do Brasil. Ponto. Aí então, toma de 4-0 do Palmeiras, é uma porcaria, precisa contratar zagueiro. Mas hoje isso não vai aí ganhar. Sim. A gente tá falando tem bom. Você quer o quê? Em um mês, São Paulo perdeu 3 zagueiros. É bom ou é ruim? Ué, vamos ver agora, Benja. As coisas estão mudando. O São Paulo vendeu 3 jogadores. As coisas estão mudando. Ninguém sabe se vai ficar bom ou ruim. Pode 2 atacantes ir embora. Quase o Pato pode ir embora. Fabiano vai embora. Fala primeiro os que já foram. Vamos lá, fala. Rodrigo Caio? Sim. Esse ano nem jogou. Jogou sim. Esse ano jogou? Jogou um jogo. Tava jogando pouco, mas ele jogou um jogo. Voltou em contusão agora. Quem são os outros dois? O Kaká foi embora no começo. Quem são os outros dois? Fala aí, Mota. Denilson, Paulo Miranda. Paulo Miranda, que vocês descem o pau. Denilson, que vocês metem o pau. Mas é elenco, fazia parte do então, time. Aí fazia parte do elenco melhor do Brasil. Tem aí os caras que vocês metem o pau, vai embora, agora é o pior elenco do Brasil. Pô, mas com você não pode falar nada. Não. Então, nunca pode falar se o time tá bem ou se tá ruim. Não. Você é limitado, então. Nossa. O time tá em quarto lugar no Brasileirão. Limitado. Então tá uma draga. O pior elenco do Brasil não tá em quarto lugar no Brasileirão. Pode ser. Muito pesado, não, mas ele tem razão. Pode ser que eu sou limitado. Ele, na mesma frase, falou que é o melhor elenco do Brasil. Ah. Depois ele falou que é uma porcaria. Mas o time tá passando com mudança. Você quer que eu faça o quê? A mudança veio dos 4-0. Se tivesse empatado 1-1... Chegou técnico novo. Se não tivesse problema, não tinha trocado o técnico. A gente tava com o Muricy até agora. Eu que sou limitado. Até os 4-0. Você é limitado, você é modinha. Você só quer ir na onda boa. Falar que o time tá bem enquanto tá em primeiro. Olha, eu sou modinha. O cara falou que era o melhor elenco do Brasil, que ia brigar pelo mas título. Aí tomou 4-0, você acabou de falar. Então, até os 4-0 era. Até os 4-0. Mas São Paulo tá onde, Benji? Sim, mas até os 4-0 era o melhor elenco do Brasil. Não era até os 4-0. Agora você quer mudar. Você quer mudar as coisas. Você gosta de desvirtuar. Gente, é modinha mesmo. Agora você tá discutindo uma coisa que depois você não consegue entender. Depois a gente vê isso, quem é limitado e quem não é. Vai, vamos lá, vai. Vamos ao Santos agora. Vamos agora ao Santos. Olha só, tudo bem, RG? Tá todo mundo chique. Tudo bom, RG? Olha, amanhã tem jogo, hein? Jogo difícil amanhã, lá no Maracanã, né, com o Fluminense, né? Fluminense. Duas mudanças aí. O David Braz dá lugar ao Paulo Ricardo. Com certeza. Eu quero jogar bem pra ser vendido para London. Tá certo. Que merda. London. Nossa, por sinal, hein, Paulo Ricardo? London é um chute no esôfago. Obrigado, eu elogio. É bonita a música. Bonito. Legal, bonita. É legal. De coração? Não, é legal. Bem, London é bonito? Coloca que você ouve. Já ouviu direitinho? Nossa, aquilo é um... Entra naquela série de músicas que eu prefiro uma Benzeta Silva, um Buscopó. O que você prefere, ouvir London ou participar de uma palestra de filosofia com Mota? Ah, que se lá. Uma palestra de filosofia com Mota. Vai, ó. Porra, de Paulo Ricardo. Ainda loucura, ó. Deus. Mãozinha pro alto, mãozinha pro alto. Ô, meu, deixa eu chamar meu bar, vamos junto. Cadê a... Ricardo, grande merda o Paulo Ricardo. Obrigado, Domênico, por incentivar. Vocês não têm o mínimo de senso de humor. Música de 1980, chupa. Pô, velho. Fala, e também velho. O Longini. Você tem quantas músicas velhas? Tudo, quando é ruim, com a vaga do Luiz, Lucas Otávio. Lucas Otávio. Foi, tomou um cartãozinho de leve, né? Então o David Braz tá fora, amanhã o jogo também. Pode tossir no ar. Também, o... Pode tossir no ar. Você é mal educado, velho. Um cara meio de... Porra. RG, não tá meio estranho assim o peixe? Não tá sentindo um clima meio sombrio? Tá estranho? Né? Tá vencido. É, querido, o peixe não tá meio final de feira, assim, que você vai... Ô, Bento, tá com 11 desfalques o time, né? Dizer, então, por isso que eu tô querendo dizer. Complicado. Assim, agora... desfalques, RG. O titular já é um desfalque, imagina 11 desfalques. O time tem muitos desfalques, Domingo. Tem jogadores contundidos, tem... Mata 11? É, o Robinho foi embora. Dá um total de 11. Não, mas Robinho esquece. Os que não estão mais. Mas Robinho não é desfalque. Robinho são 10. Não, Robinho não é mais desfalque. Já não é mais do time. Então, mas hoje se sente ainda. Mas não é mais. Ah, mas vai ser. Então, é um peso isso. Agora, tem que fazer o jogo da vida contra o Fluminense amanhã. Não tem jeito, não tem outra saída. E sacanagem, né, meu? Você vê o Inter... O Inter vai e bota os titulares contra o Santos. Agora vai pegar o Sport sem 9, cara. Por quê? Beleza. É, tá poupando. Professor Aguirre. Mas já é a. Ao respeito. Ao respeito. Você vê como é que é? Ah, mas é verdade. Jogar com o Santos é uma coisa, com o Sport, que é primeiro lugar. E ó, o Sport é em primeiro, hein, gente? Ele não tá nem aí. Agora, é verdade isso? O quê? O quê? O Robinho vai ganhar 3 milhões e 400 por mês. Sim. 1 milhão e 100 mil dólares mês. Nossa. E segundo o Fábio, é verdade? Mil e segundo o Sormani falou que o primeiro ano de contrato, pá, na frente. Dentro? Velho, e vocês estão discutindo assim, que dentro do próprio? 12 milhões assim? De dólar? É. Um pouco mais, né? Porque são 1 milhão e 100 mil dólares mês. Dá 3 milhões e 400 por mês. 13 milhões. Quase 3 milhões e meio, hein, Rogério? 3 milhões e... O Sormani disse que um ano é na frente. 3 milhões e meio. 3? Como pôr meio? E 3 milhões, todo mês, 3 milhões na frente. Um ano adiantado. Vamos embora. Jogar. E o Mano falou pra jogar por amor ainda. Tá louco, mano. Tinha que botar uma calcinha cor de rosa e ficar 3 anos lá, velho. Você não acha, gente? O Robinho, Domênico, é uma coisa. Mas pera lá. Mas é o último grande contrato da vida dele, mano. Domênico, independe. O Robinho já é rico. Você independe de quê? Uma coisa é você, tá certo? Você é convidado pra ir pra China. Vou te falar. Calma. Cara, O Mano quer que ele abra o último contrato da vida dele. 40 milhões de dólares que ele abra a mão. Domênico, é que eu acho hipocrisia. 120 milhões. Um jogador de futebol, principalmente um Robinho. Vou colocar o Robinho como exemplo, mas não tô me referindo somente a ele. Quantos anos ele vai ficar lá? É, 3. Só? É. O Robinho, Domênico, sair do Brasil hoje e falar preciso fazer minha independência financeira, eu acho hipocrisia. Porque um jogador, Domênico Gatto, que, vai, vamos colocar, um salário de 500 mil reais por mês. O Robinho ganha muito mais que isso, inclusive quando jogou na Europa, ganhou muito mais que isso. Se o cara é o Domênico Gatto, tá certo? Um jogador de futebol que ganha 500 mil reais por mês, por ano ele tem 6 milhões na mão. Se ele souber fazer uma carreira brilhante como o Robinho fez, tá certo? E não acho que o Robinho seja um jogador burro. O Robinho, se ele tiver 10 anos de carreira ganhando aí esse salário que eu citei aqui, de 6 milhões por ano, ele tem 60 milhões de reais na mão. Certo. Na mão. 60 milhões de reais, Domênico Gatto, isso aí é um valor bruto, claro. Ele deve ter comprado imóveis, carros, gastado... Tem dívida. Gastado com baladas... Mulheres. Uma série de outras coisas. Se ele tiver torrado a metade do que ele ganhou, ele tem 30 milhões na mão. 30 milhões na mão, Domênico Gatto, é um prêmio de Mega Sena. Então eu acho que com 30 milhões aí, o cara que não souber fazer a independência financeira, esse cara é um tapado. Mas, é mano, um e se ele falar eu quero mais? E se ele decidir falar, porra, calma, eu quero mais? Calma. Ele tem o direito, não tô criticando o Robinho. Direito. Só que eu acho, Domênico Gatto, que eu, se fosse ele, nada paga o meu bem-estar. Valor nenhum. Agora eu acordar de manhã que eu vou comer. Um grilo. Não, grilo tostado. Eu vou pegar aqui, ó, um escorpião envolto na manteiga. Aí tá certo, que eu vou beber. Sangue de cobra. Desculpa. Mano, mas ele vai levar a cozinheira dele. Pega os 42 milhões, tá certo, Inês? E dobra bem e investe. Para, 42 milhões ele leva a comida delivery do Brasil. Todo dia de manhã chega a comida pra ele lá. Eu, se fosse o Robinho, volto a falar aqui, eu, se fosse o Robinho, não iria. Assinaria um contrato com o Santos aqui ou com qualquer outro clube brasileiro, ganhando os seus 500 pau por mês, 800 pau por mês, e ficaria no Brasil. Minha família estaria próxima, meus amigos estariam próximos. Ah, talvez, não sei se ele é casado ou não, mas se não for, os beliscos dele também estão por aí. O belisco. Então, querendo ou não, Motinha, agora na China, velho, tudo bem, Domenico, vai lá ganhar seus 40 milhões de reais, 40 milhões de dólares. Mas é difícil, mano. Eu respeito a sua opinião. É uma baita quantia, mas dinheiro não é tudo, gente. Eu respeito... Vocês precisam se desprender dessas coisas. Eu respeito a sua opinião. Vocês são muito materialistas. Entendo o seu discurso, sei que você abriria a mão de todo esse dinheiro, mas se eu sou o Robinho, eu vou. Olha, eu vou dizer para vocês. Mentira que o mano abriria a mão de 42 milhões. Eu não tava nem aqui cogitando isso. Você abriria a mão de 42 milhões, velho? E o amor ao santo? São 42 milhões. É muito dinheiro, gente. São 42 milhões de dólares. De dólares. Dá 120 milhões. Vou te falar, um dos discursos mais hipócritas. Eu também. Eu demagogos. E além do que... Não, velho. E além do que... Quer tomar banho, mano. Eu preciso de ser feliz, cara. É, eu vejo. O cara quer definir... O cara quer definir quanto... O fulano é bom na vida. 31 anos de idade. Não, mas o discurso é: se eu fosse o Robin, tá bom, é. 31 milhões. 31 anos. Quando ele tem 34 anos, ele tem 120 milhões a mais na conta dele. Não, 31 anos pro jogador de futebol. 31 anos pro jogador de futebol é o último grande contrato, teoricamente, que ele vai fazer. 31 anos pra uma pessoa normal é o começo da vida. Profissionalmente, as pessoas começam a crescer, na maioria das vezes, com 32, 33, 35 anos. Para, quer dizer, o cara aposenta e para com o futebol e vai viver. Ele não aposenta, Tá louco. O pai, a mãe, os filhos, os netos. A quarta geração dele tá aposentada. Não, aí o Dema vem com esse papinho aqui. O demagogo do programa, mano. Não, mas ó... Pergunta se eu ia pra China, você vai perguntar. Não, você iria até pro Vietnã ganhando talvez aí um milésimo do que o Robinho vai ganhar. Um milésimo de 42 milhões de dólares? Sim. O que é um milésimo de 42 milhões de dólares? É bom. É bom. Não é não, um milésimo? Qualquer coisa de um milhão de dólares pra cima é bom. Eu posso falar, vai dar isso aí. É 42 mil dólares. Falei qualquer coisa em cima de milhões de dólares é bom. Eu posso falar, Domenico, porque eu sou um cara mais velho que o Robinho. Eu tô dando conselho pro Robinho, mas é verdade. Conselho, tá dando conselho. Chega. Dodô, você não precisa disso, Robinho. Me permite uma coisa, sabe quando que a frase perde sentido? Quando começa assim: se eu fosse o sino Gis. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Estádio 97, na Energia 97, vem em nome também, senhoras e senhores, de HDI Seguros. É de bate pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Em nome de Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bom, né? Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Nome de baterias Eliar, muito além da partida. E consórcio Honda, todo ouvinte que falar que o slogan chegou a sua vez, consórcio Honda, leva um lindo boné. Nome de Esser, construindo com valor. E promoção número 1 Pirelli. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. Nome também de Banditec, a faculdade de TI atualizada. Acesse banditec.com.br. E o Benjamin vem com um recado agora de BV Financeira. Olha só, amigão. Tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto ou seu caminhão? Acesse www.meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis através do site. É possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando, e o melhor, sem precisar sair de casa. Para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3.003-7888, 3.003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios pra você. Estádio 97. What the fuck now, Palmeiras? Vamos ao Palmeiras. É nóis, tio, cacete. Faz 10 anos que é assim, velho. Eu tive que meter o 4 aí no último jogo. Ai, nossa. Ô, seu Bento. Meteu 4 no que fez tio. Seu Bento. Meteu 4 só. Ai, me solta que eu vou defender o Domênico. No melhor elenco do Brasil. Ué, ainda é. Agora é de novo? Ainda é. Há 2 minutos atrás não era mais. Tá entre os 4 melhores. Quem é limitado? Mas eu quero melhorar sempre. Não, só um minuto. Quem é limitado? Você. Ele acabou de falar que tá entre os 4 é um dos melhores elencos também. Dessa treta, ele porra. Falou. Assim, você consegue entender isso, seu Bento? Corta aí, corta. Ô, seu Bento, peraí, eu tenho uma charada. Puta, de novo, seu Bento. Seu Bento, nossa, seu Bento foi embora. Fala, deixa eu fazer uma charada. Cadê a vovó? Chama a vovó. Espera já já. Um segundo. Antes, fala aí. Fala, sabe o que eu fui fazer no necrotério? Você foi, o que o Paulo Ricardo foi fazer no necrotério? Foi ver a loira gelada. Exatamente. Adiós. Fui entrar atrás de loura gelada. Seu Bento. Estragou a piada. Ah, não, não, ele fez uma pergunta, eu não sabia que era isso. Aí, é hoje, daqui a pouco, casa cheia de novo, hein? Daqui a pouco mais 30 mil. Mais 30 mil hoje mais, de novo. Mais. Olha só. Vovó vai lá, vovó vai em todas. Vai, vovó, o Vilela, eu fiquei sabendo que vai. O Vilela vai com a primeira vez que o Vilela vai no jogo do Palmeiras. Não, a primeira vez não. É zica. Então ferrou. É zica, hein? É zica. Ele nunca foi no Chapecó. Ninguém falou em casa. Ninguém falou pra vocês. Falou. Você vai tomar Chapecó hoje. Ah, você mesmo fala isso. Teu pai fala isso. É zica. Mas naquele joguinho lá, eu coloquei o time do Palmeiras, pelo amor de Deus. Vai perder. Vovó, pagar pau agora, vovó, né? Pegou o Ivan Yoer, né? Ele vai lá no jogo. Ô, seu Bento, avisa ele que ele falou hoje pra mim, pô, vou ver Evair e Edmundo. Fala pra ele que os caras não estão aí. Fala que isso faz um tempo já. Mas vai, e aí? Vamos lá, o Palmeiras hoje vai na Cup com o Fernando Prass. Mesmo time? É, Lucas, mas acho que sim, no time. Vitor Ramos, Vitor Hugo. Dois Vitors. E o Egídio. Gabriel, Arouca, Dudu, Robinho, Rafael Marques e Leandro Pereira. É o mesmo time que enfiou quatro aí, tá bom. São Paulo. Espero contar com a compreensão da torcida. Sim, é, mais uma vez. Hoje eu espero um jogo um pouco mais complicado do que com o São Paulo. Mesmo. Não é desmerecendo o São Paulo. O Chapecoense tem um elenco melhor que o São Paulo. Não é isso. Eu acho que o Chapecoense ela vem toda fechada. Ela tem uma outra filosofia de jogo. E aí você, pra você furar o bloqueio, é difícil. São Paulo não. São Paulo já vem com uma postura de time grande. É fácil contra postura, São Paulo, né? Postura de time grande, eles vêm. Ele joga e deixa jogar. Joga e deixa jogar. O outro não joga e não deixa jogar. A não ser que o Palmeiras consiga um gol muito rápido e vai abrir o time. Aí pode ser que fique um jogo melhor. Caso contrário, duvido que a Chapecoense venha pra cima do Palmeiras. O segredo de um jogo fácil é fazer um gol rápido. Jojo, foi o que a avó falou ontem, porque o Palmeiras tem os do time grande. Então, tá meio sendo pequeno. Tá meio sendo o Rudy. Por exemplo, o Rudy. Contra o Internacional, que é time grande, mas jogou igual time pequeno lá. Mas deu azar de não ganhar aquele jogo. Mas tudo bem, mas até aí tava difícil o jogo. Até tava complicado. Mas mesmo assim, o Palmeiras levou um pouco de azar ali. É. Do Rafael. Oh, faltou sorte. Tem que trabalhar a bola parada, o escanteio, chutar de fora da área, tentar cavar faltas perto da área. Vai ser 3-0. 3 gols do Rafael Marques. Vovó, olha, se for 1-0, já vou ficar muito feliz. Olha, eu peguei o autógrafo dele ontem. De quem? Do Rafael Marques. Aonde? Tá jogando bem, hein? O autógrafo dele. Tá jogando bem o cara, hein? Ele foi lá no show? Esse é um cara que me... Não, foi no CT lá. Esse é um cara que eu achava que ia chegar aí, que não ia acontecer nada. Até ele achou. É verdade, mas eu tô falando sério. Eu achava que ia chegar, não ia acontecer nada. É um cara que se deu bem no time do Palmeiras. Poucas vezes eu vi todo mundo na imprensa errar. Eu não vi um defender esse cara. Exatamente. O Rafael Marques, todo mundo meteu o pau. E hoje, Portuga, hoje... Eu meti o pau. Todo mundo aqui. E hoje, você pode falar. Ele tá jogando bem, não tem como falar. É uma realidade hoje, hein, porra. Aliás, ele tá jogando bem desde o Campeonato Paulista. Não é agora. Ô, vó. Oi. Ganhou os ingressos ou comprou? Ah, hoje eu ganhei, né? Ah, hoje eu ganhei mesmo. Cimidão? Queria agradecer. Mas quem você ganhou? A vó virou assessora. Dá um toque, quem você ganhou aí, vovó? A lá da revista do Palmeira, da Daniele. Daniele? É que eu dei entrevista. Ela deu pra você o... É porque eu dei entrevista pra TV e pro YouTube do Palmeira. Eu nunca ganhei ingresso. É, mas você não faz vai... bem, Domênico. Você seja independente. Aí você fica com o rabo preso. Aí você tem isso aí, Domênico. Você quer criticar, você pode. Você não vai mais em jogo. Eu também não. Você não vai mais em jogo, Domênico. A vovó vai. Passar de bola pro Domênico. É, Dodô. Eu também não ganhei ingresso, não. A vó é sócio torcedor há mais de 2 anos, viu? A vó é sócio torcedor há mais de 2 anos pra ganhar o ingresso. É? É, exatamente. Eu não vou em camaradinho, não. Mas vovó, vou dizer uma coisa. Não, a senhora é uma mais de idade, mas... Não vai porque não convidaram ainda. É, mas se convidar, eu vou. Não, eu fui. Ó, contra as meninas, eu fui no camarote. Contra quem? As meninas. É. Lá do dono do picadeiro, amigo meu. As meninas! Então tá bom. Seu Beto, é isso aí, né? É isso. Vamos agora... Agora vamos lá, né? Corinthians! Coringão! Eles! Vamos lá, eles, ao Corinthians. A eles! Corinthians amanhã tem... Vamos falar do time paulista que tem mais expectativa nesse campeonato brasileiro. Expectativa do quê? É isso mesmo. Expectativa do quê? É isso aí, mano, que o bagulho é louco. Expectativa? É tudo nosso, Motinha. Oh, tudo bem, hein? Hoje é aniversário da Gaviões. Parece que eu quero dizer pro senhor, seu Bento. Parabéns pros caras lá. Vamos então, não a eles, assim, ao nosso único rival. Ah, é? Porque o São Paulo não... Mas e o Santos? Não. O Santos é um... Tá louco, o Santos, cara. Eu gosto do Santos, velho. Eu não tenho nada contra o Santos. E o São Paulo não é rival, não? Domênico, ó. E parabéns. É um parabéns, normal. Domênico Gato. É nóis. Por fazer parte da contraparte do maior clássico do Palmeiras. Pra mim faz diferença nenhuma. Estamos falando agora do maior rival do Palmeiras. É isso que nós estamos falando aqui. Pra mim faz diferença nenhuma. E eu estou falando agora do maior rival do Corinthians. Rapaz, isso é o maior clássico do planeta. É ou não é? Mas é quem que é, que é o campeão? Isso aí é 5 minutos. E vou falar mais, Domenico Gato. Real Madrid e Barcelona não é nada pra ele Corinthians. Tá bom dormir. Não vale nada. Vale nada. Vai, os adversários. Fala aí do Coringão. Coringão, sabe o que quer? Ó, o Fagner tá de volta. Um peixe. Elias. Bruno Henrique, essas novidades amanhã contra a Ponte Preta, viu, mano? O Mota pipocou. Tá difícil lá com o River, tristeza, hein? A tristeza que quem pode estar indo embora agora é o Cássio, né? É, o Cássio, ele pode estar indo aí pro Fenerbahçe, mas não é uma certeza ainda. Mas no gol fica o Vander Walter, né? Tem o Vander Walter. Vander Walter. Que é um goleiro que merece uma chance no Coringão aí também, porque pega muito. O Corinthians vai ganhar com o Cássio? Porque assim, tem contrato, Motinha, mas o Cássio, ele tá ainda meio que de stand-by. Porque o plano mesmo aí do Fenerbahçe, da Turquia, é levar o Ospina, que tá jogando hoje no Arsenal. O goleiro lá da seleção da Colômbia. É bom, hein? Muito contra a Argentina. É bom, hein? É, a Colômbia só não fez um papelão na Copa América graças a ele. Que... Ospina pira. É. Não, mas é o Ospina. Cara. É bom, hein? O Ospina salvou a Colômbia aí tomar um saco da Argentina. Aliás, ontem, mano, Kribele, parabéns pelo seu Twitter ontem. Que você falou que o Brasil se livrou de tomar uma cacetada. Parabéns, mano. Eu concordo com você. É nóis. Mas alguém com relação falou do ainda aí? Com relação ao Ospina, ele é o plano A do time da Turquia lá do Fenerbahçe. O mano que escreveu. Cobra dele. Ele que escreveu. Foi ele que escreveu. Só um minuto, mano. Só um minuto. Cobra dele. O senhor não vai falar isso aqui e ficar aqui. A gente vamos passar batido. Vocês vão ficar quietinho porque foi o senhor ontem que tava se borrando aí com a arbitragem. Tava com medo. O juiz roubar. Agora que meteu seis, vem com esse papinho. É, ia meter um saco no Brasil. Ontem. Ia nada. Fora o pai. Saiu falando um monte no elevador. Um monte de borra. Aí depois do jogo, o senhor quer se prefazer que ia meter um pau no Brasil? Não tem que o Brasil é uma porcaria. A Argentina mostrou que é o Paraguai. Ele é o Paraguai. Ele é o Paraguai. Só o Paraguai. Toma aspirina pra dor de cabeça. Recapitulando a informação. Vocês não deixam o RG salvar. Estamos falando do Corinthians. O Fenerbahçe aí, ele tem como plano A e o Ospina, que tá no Arsenal hoje. E o Arsenal contratou um goleiro lá que era do Chelsea, que é o Peter Cech. Então a chance do Ospina ficar no banco aí é muito grande. E possivelmente aí pode ser que ele fique insatisfeito. É, o Fenerbahçe está tentando negociar, mas o valor do cara é muito alto. Pode ser que também não aconteça essa transação por causa disso. Eles já tentaram, parece que o Casillas também. O Casillas falou que não queria jogar na Turquia. Mesmo que insatisfeito no Real Madrid, porque não vem jogando lá também. Também queria sair. Tá meio queimado lá, o pessoal tá meio puto com ele também. Então ele falou que na Turquia ele não quer. O Ospina é muito caro e pode ser que pinte a chance do Cássio ir para lá. Não sei também se o Cássio gostaria, porque... Sair do Corinthians pra jogar na Turquia, velho. Fim de carreira, velho. Desculpa. É muito melhor você ganhar menos. Depende de quando ele vai ganhar. Ser um ídolo nacional. De novo. Tá certo? Mas é verdade. O cara que joga no Corinthians, o cara é um ídolo nacional. Que vai ganhar. A cara do Benjamin é melhor. Eu acho que o Mano foi passar o fim de semana no Mosteiro. Você tá perdendo. O Mano passou no Mosteiro de São Bento. É Mosteiro. Domênico, você vai sair de um lugar que você é considerado, é tido pelo país inteiro como um herói. Mano. Tá certo? É, país, não. País não. O Cássio aqui no Brasil, ele é. Eu não considero ele como herói. Não considero. Herói de Cássio. O Cássio, depois daquele jogo lá contra o Chelsea em 2012, não, tudo bem, mas Gato. Não, tudo bem. Pra vocês. Depois daqueles jogos que ele fez pela Libertadores, desculpa. Mas quanto que ele vai ganhar? Ele tem uma importância aqui pro Brasil. Como Tiradentes também tem. Eu acho que esse cara trabalha de graça. Eu não desculpo. Aí quando eu elogio meu time, eu sou essa semana, sabe o que ele falou também? Quando eu elogio meu time, eu sou. Ele criticou o jogador que tá puto que não recebe, porque ele falou: precisar de eu trabalhar sem receber por um tempo, normal. Falou. Mas peraí, você ele virou comparar o meu salário singelo... Não, salário é salário. O salário do jogador. Salário é salário. E digo mais, Domênico Gato, todo mundo sabe que o direito de imagem, o que atrasa não é o salário em carteira. Pelo menos os clubes paulistas aqui não é o salário em carteira. O Santos atrasou. Tá certo? O que atrasa de fato aqui nos clubes paulistas aqui é o direito de imagem. E o direito de imagem é aquele pinguar por fora. Não é que o cara tá sem receber. Não é que o cara tá passando fome. Não é que o cara não tá pagando condomínio. Ele tem dinheiro. Certo. O que atrasa é o salário, o direito de imagem do cara, que também é uma composição do salário. Então, se, por exemplo, o Sombra chegar aqui pra mim e falar: pô, mano, a rádio tá passando uma dificuldade aí, pô, esse mês a gente vai atrasar. Beleza. Ok. Mas 100 mil não vai fazer diferença nesse meio. Vamos me virar nos 30 aí. Agora os caras aí, jogador consagrado, os caras jogaram o maior tempo na Europa, tá atrasado. Vai se lascar também, para de choradeira. Agora o negócio é o seguinte, com relação ao Cássio, no meio do Gato. Que discurso demagógico, hipócrita. Eu espero que o Cássio fique, porque ele vai trocar o status de ídolo nacional, tá certo? De herói brasileiro. Não vai se tratar, meu. Pra mais um jogando na Turquia, velho. Vai trocar lá no MSN dele. O Fenerbahçe acabou de contratar o Fernandão, lembra? Viu? O Cássio vai trocar o status dele lá de herói nacional pra mais um. É, mas aí o que vale são o que vale são zeros a mais na conta bancária. O Cássio é rico. Não, e se ele virar herói lá, vai ficar que nem o Alex. Um número grande. Os caras são mais fanáticos que nós. Alguém pode pôr a rolha nesse monte de groselha? Eu gostoso. Outra informação importante, Benji. Ó, dia 30 do 7. O que tem 30 do 7? É a primeira lá do boleto que o Corinthians tá pagando do estádio. Já tem dia aí. Vence esse mês. É. 30 do 7 o vencimento. É, a primeira do boleto de muitas que virão. É, já tá paga. Oh, mano, tá, já você tá sabe paga. Que vocês não vão pagar tudo. Pra que pagar primeiro? Imagina, lógico que vai pagar. Bom. O Corinthians ele tem uma política de austeridade aí. E o negócio assim, lógico que é. Tanto é que o Corinthians aí tá enxugando. Política de austeridade. Lógico que é, RG. O Corinthians, ao invés de ficar endividando o clube, o Corinthians ele tá vendendo jogadores que são caros. Sim. Pra que possa aí diminuir e enxugar a folha salarial e, consequentemente, arrecadar fundos pra que o Corinthians possa contratar jogadores. Chega de groselha, meu filho. Isso chama-se política de austeridade. É isso aí, gente. Vamos começar com os ouvintes, mas antes vamos falar de HD Seguros. Quero fazer uma pergunta pra você que tá na sua casa, no seu carro, ou de repente você que tá trabalhando, na verdade. Olha, o que vale mais pra você? O seu carro ou o seu tempo, hein? Olha, por mais valioso que seja o seu carro, certamente é o seu tempo, né? Porque foi aproveitando muito bem o seu tempo que você conseguiu comprar o carro. É ou não é? É, então. Por isso, a HD Seguros não protege apenas o seu carro, não. Também protege o seu tempo, hein? Porque se você, de repente, bater o carro, é simples. É só passar no HDI Bate Pronto, que é um centro de atendimento que libera o seu conserto na hora. Assim você vai aproveitar melhor o seu tempo e vai aproveitar por mais tempo também o seu carro, já que ele não vai poder ficar parado aí na oficina esperando o vistoriador passar, essas coisas todas, né? Vai fazer ou renovar o seguro do seu carro? Então, olha, escolha a HDI, a seguradora do seu carro e do seu tempo. HDI Seguros é de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos partir para as primeiras ligações, primeiros ouvintes ligando, 32847097. Lembrando mais uma vez a você, se você ligar dizendo só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, ganha um kit Bozano. Se você chegar a entrar no ar dizendo assim, ó, chegou a sua vez, consórcio Honda, ganha um boné do consórcio Honda, tá bom? Participe então, 32847097. Olha as bolinhas. Olha a bolinha. Faz atenção, fala da bolinha. Bolinha legal, né? Olha aqui, que momento, hein, Alô? Alô? Olha aqui, Ben. Alô? Alô? Quem fala? É o Fernando. Fala, Fernando, tudo bom, meu? Fernando? Tudo bem? Fernando? Bom, Fernando do quê? Fernando Sávio. Sávio. Sávio da Silva. Sávio da Silva. Tinha um jogador lá, né, que era do Flamengo, né? Aí, entendeu? Jogou comigo. Jogou você com o Edmundo, que falavam que era o ataque dos sonhos. Sávio Romário Edmundo. Sávio, mas não foi nada, nem nada. É, no Flamengo nada dá certo. Aquilo é terra arrasada. Verdade. Nada que põe lá dá certo. Com certeza. E quantos anos você tem, meu velho? Eu tenho 22. Dois patinhos na Lagoa RG. Hoje, Angê, Sávio. Ô, Domênico. Sim. Depois desse monte de groselha que eu escutei aqui, eu só posso dizer uma coisa. O que é, Gê? Deus não sabe o de ouvido mais uma vez. Que sensacional. Olha... Sensacional. Salvou a hora. Rapaz do céu. Tá certo. Velho aí, qual que é o bairro que você mora? O Deus tá rindo. É o bairro Jardim Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora Carmo do Carmo. E nervoso. Tá nervoso? Olha, tem um Jardim Nossa Senhora do Carmo, seu meu, tem um na Zona Leste. Vai, pega o cotovelo, já acelera, vai. Não, tem um na Zona Leste. Acelera. Porque parque, o nosso Zona Leste tem 500 em São Paulo. Vai, São pega Paulo. O cotovelo, velho, vamos. Tem um lá. Mesmo. Então chupa aí o trouxa. O parque... Trouxa não é você, não, trouxa é o RG. E o Parque do Carmo é ali do lado do Sesc Itaquera, mano. Caraca, é legal pra Caxias. Não vi a hora, ô Domênico. Esses caras aqui são tudo paquitão. Quantas micoses você pegou lá naquela piscina lá? Adorava os micoses. Não, você nunca foi lá, mano. Mentira, você nunca foi lá. Você nunca foi no Sesc. Vou te contar a minha história. Você adorava. Adorava aí, RG. Junto com a escola. Mostra a micose aí. A minha escola, porque geralmente aí os paquitão aí, os caras, vamos lá, catear o Gusta pra paquitão. Paquitão. Eu não, velho. A minha realidade era outra. Ficar contando os dias e falar quando vai ser o Mas era, né, mano? Ia direto. Aí você mudou. Agora... Sempre quando eu tinha passeio pro Sesc, eu mas ia. Mas desculpa, me escolhe é pro Sesc Pompeia. É. Agora é ele quer ir na Via Augusta. Eu prefiro muito mais ir na pipa no Mangue de Santos, tá ligado? É. Do que nesse Sesc, é lá no Mangue de Santos, mano. No Mangue. É. Pinar pipa no Mangue? É da hora, mano. É impossível empinar pipa no Mangue. Vamos lá então, mano. Você sabe quando você entra no Mangue, você afunda, você não empinava, mano? Não, você tá louco, cheio de caranguejo. Ô, moto, você sabe o que é empinar pipa, mano? Então fica quieto. Então define aí, ô. Nossa, nossa. Nossa, ô, tá velho, aí. E o time, Fernando? É o maior, Domênico. Palmeiras! O maior é nós. O maior é nós, não tem pra ninguém. O maior é Verdão. Pra cada torcedor, o maior é o seu time. Não, né? O maior do Brasil é o Verdão. É. O que mais tem pra ter mais título é ao lado do Santos. Ao lado do Santos. Ele que o presidente deram. Opa, opa, opa, opa. Opa, saque arroba CBF. Não, vocês é que vão lá pro saque arroba CBF. Tá louco? Rachou aqui, ó. Opa. Não, não é isso. Rachou. E eu falo a verdade. O time que tem o maior número de títulos já. Opa, opa, acho que o maior do Brasil. E você é imparcial, né? O maior do mundo é o Coringão. Por que que eu sou imparcial nesse momento? Tadinho, né? Porque eu falo a verdade. Ele falou, o maior time do Brasil. Palmeiras é o maior time do Brasil. É o que tem maior. Na sua opinião. Não, na opinião do Brasil. Quer que eu pegue aqui? Sim, eu quero ver essa diferença toda. Vambora. Vamos lá, gente. Põe aqui, não tem problema. Estamos discutindo por pouca coisa, é gente. Que Brasil, tem que pensar um pouco mais amplo. O Vitor Palmeiras, por isso é o maior time do planeta. Opa! Galinha, fica quieta, galinha. Se tiver diferença de um pra outro, de outro pra um, é de um título, velho. Aproveitou os 3 anos de alegria, agora vai voltar o que era. Fica quieto, galinha. Bom, vai procurar um caminhoneiro pra saciar sua vontade. Eu tenho medo de caminhão. Ô, Vitor Palmeiras. Quanto tempo que a senhora não morde uma manjuba? Isso! Que momento! Isso. Eu já comi manjuba, eu fazia com farofa, era bom. Mas qual que é o melhor peixe, gente, na sua opinião, pra comer aí no quiosque? Ah, porquinho. Porquinho é bom. Muito gorduroso. Não quer falar do Palmeiras. É bom. Aí, tá bem feito é bom. Ô Norberto, você é palmeirense? É Fernando. O palmeirense é o Domênico aqui. Daqui a pouco a gente chama a senhora que é assessora. Eu sou assessor mesmo. Fala, meuzinho, fala. Aqui é palmeirense, é o maior time do Brasil, do mundo. Já falei, não tô mentindo. Essa voz mole aí, mano. Ô, Norberto, vendeu 30 mil ingressos. Você vai lá hoje assistir o jogo? Vai. Hoje eu não vou porque eu tô saindo do serviço agora, mas meu irmão vai. Meu irmão vai lá representar eu. E lá no seu serviço bebe? Quanto que vai ser de 3? Vai ser de 3 pra cima hoje? Vai ser 4-0 Palmeiras ou 3? Ah, hoje vai ser mais difícil, porque hoje a gente vai pegar um time mais forte, né? No fim de semana aí foi fácil. É verdade. Você tava no jogo, Norberto? Eu não fui no jogo. E o escalamento, você acha que é isso mesmo? Vai com esse time agora? Quando chegar eu acho que tá bem, mas eu acho que o Marcelo poderia colocar um pouco mais aí o Cleiton Xavier pra ele pegar mais ritmo de jogo. Mas pra ver que o Oswaldo não tava errado, né? Porque disseram que ele tava sem ritmo de jogo, de jogar, né? Eu vou te falar, não é o ouvinte não, mas a maioria dos palmeirenses, eles têm uma imagem do Cleiton Xavier, aquela de 2008, e que eles sustentam aquele jogador de 2008. Aquele jogador não existe mais. O cara tá aí desde o final do ano passado, não consegue entrar em forma e jogar 30 minutos. Ah, então vamos dispensar ele. Mas não é essa questão, é que não é mais o mesmo jogador. Também, né? É fato. Ele é bom aí, mano. É bom, pode ser, mas não aguenta mais. Não fala mal do Palmeiras, Portuga. Não é mal do Palmeiras, não quer pra falar mesmo. Mas não é. Eu defendo mesmo. A situação, tá certa ela defender, mas a situação é a seguinte. Isso aí tem cartão de visita aí com o nome Paulo Nobre na frente. Quem dera se eu tivesse, porque ele é bom, viu? Eu gosto dele mesmo. E eu entraria o José Roberto feijão, também. Né? Estaria pra no ele. No meio. Não, eu já não dou mais, né? Mas, ô Fernando, você acha que hoje a escalação é boa pra ganhar da Chapecoense ou não? Ah, eu acho que é. Eu acho que com essa escalação, se manter a mesma pegada que jogou contra o time do São Paulo, eu acho que dá pra ser uns 3-0 aí hoje. É, o São Paulo, jogar com o São Paulo é diferente de jogar com a Chapecoense, né? É um time mais fechado, né? Exatamente. Mas por isso mas que eu digo, acho que não dá pra jogar igual, né? É outro jogo. É outro mesmo. Jogo, né? Outro jogo. É. Por isso que eu acho que teremos um problema um pouco maior. E não é, e vou dizer mais uma vez, não é desrespeitando o São Paulo, muito pelo contrário. São Paulo e Palmeiras é um grande clássico de futebol. E o Palmeiras, pra mim, foi uma surpresa ganhar de 4. Agora falando honestamente sério. Contra a Chapecoense, acho que vai ser mais difícil. Não pelo fato da Chapecoense ter um time melhor que o São Paulo, muito pelo contrário. Acho que a pegada é outra. É que a postura do Chapecoense é diferente. A postura dos caras é diferente. O Palmeiras precisa fazer com que esse jogo se torne mais fácil. Aí é diferente. E ele pode fazer. Tem qualidade pra isso. Ô, Domênico, vou traçar um paralelo. Argentina e Paraguai ontem. A gente saiu com 2-0. Mas o Paraguai meteu 2-1 no intervalo e desceu pro intervalo pensando assim, último jogo a gente empatou, vamos pra cima dos caras. Vamos tentar empatar, né? Foram pra cima da Argentina, tomou 3, 4, 5, 6, porque deu espaço. É a mesma coisa, quando você pega um time fechado, velho, é difícil você fazer o primeiro gol. É complicado, você tem que chutar de fora, buscar falta, fazer uma bola parada de escanteio. Ô, Domênico. Fala, meu velho. E o Lucas Barrios, ele... Tá jogando, ele fez já... ontem. Foi o único gol do Paraguai, foi ele. Golaço. Mas... belo gol, golaço. Belo gol. Mas como foi eliminado? Parabéns, ele vem pro Palmeiras não, quando? Ele vai jogar o terceiro, disputa de terceiro. Ah, é. Tem disputa de terceiro lá. Ele só não entraram pro terceiro. Ele já tem contrato assinado esse cara aí. Não, então, não tem, maninho. É porque ele não fez o exame médico com os médicos lá, né? Ixi, acho que ele com medo. Olha, apareceu um Shakhtar Metalist lá da Turquia. Não sei não. Quer levar ele? Ah, não sei, viu? Como assim não sabe, vovó? Não, vai que numa dessa... Já não fechou ou não fechou? Não, assinado não tá, só com o time dele lá. Só palavrado. Com o Spartak lá da Alemanha, né? Ah, Domênico, quantas vezes você sentou num restaurante falando, hoje eu vou comer picanha, o cara fala, o prato do dia hoje aqui é um sampita. Acabou. Vai lá e muda. É, velho, jogador é igual bunda de nenê, mano. Você nunca sabe o que vem. Outra, é claro que ontem ele veio do banco também. É um jogador que a gente viu jogando o tempo inteiro. Mas quando jogou... Foi bem. Eu achei que ele incomodou a zaga da Argentina. Bastante. Bom jogador. Incomodou, sim. Ô, Domênico. Fala aí, Fernando. E eu vou te falar uma coisa. Depois desse jogo de domingo passado, contra o São Paulo, a minha namorada é corintiana, viu? Depois daquele jogo ela até falou, a partir de hoje eu sou palmeirense. Ai, tá vendo? Já mudou, já fez uma aonde? Já fez uma feliz. Ele tem uma alma. Não minta, rapaz, isso daí é pecado. Mentir é pecado. Não. Você vai pro inferno direto. Ele já Deus conseguiu... não te perdoará. Veja só, Guilherme. Não, sério que estou não existe, né? Esse rapaz, ele é o Fernando. Ele falou? Ele falou? Ele salvou uma alma perdida. Essa é a verdade. Salvou uma alma perdida. É uma galinha penada. Cara. Exatamente. É isso. A única galinha aqui que tem nesse recinto é a seu senhora. Lugar no céu está garantido. E uma galinha velha ainda. Viu? Quem garantido o seu lugar no céu. Bate no peito e fala: o Palmeiras é grande. Tem que acreditar no Palmeiras. Então tá bom. Fernando, você quer mandar abraço pra alguém? Diga lá. Eu queria mandar um abraço, um beijo pra minha namorada, né? E mandar um abraço aí pra vocês aí que alegra toda a tarde aqui do pessoal que tá no trânsito. Passa um pouquinho pra mim, tá no bar. Dá um tapa pra mim. Tá bom, meu velho. Muito obrigado aí, viu? Obrigado, viu, Domênico? Grande abraço. Falou, abraço. Valeu. Estádio 97, Perenejo 97. Também vem em nome de BV Financeira, tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais, muito mais. Também em nome aqui de promoção número 1 Pirelli. Na compra de 3 pneus, o quarto é grátis. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. E agora o Benjamin vem com um recado importante do consórcio Honda, né? Amigo, você tá no trânsito, parado... Tempo passa, o tempo passa, e você não vê a hora de realizar seu sonho de ter uma moto Honda e escapar desse caos, não é não? Lógico. Então chegou a sua vez. Com o consórcio Honda é muito fácil e barato comprar sua Honda e mudar de vida, hein? São parcelas a partir de R$94 por mês, viu? Viu só como é fácil, não falei? Cabe no seu bolso. E o melhor de tudo, você não paga juros. Com a sua Honda, além de você fugir do trânsito, você também economiza no combustível. E o consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos. Então, chegou a sua vez. Agora você trabalha, você se mata em trabalhar, teu dinheiro lá tá contadinho, dinheiro suado de ganhar. Não vá fazer seu consórcio em qualquer lugar que você vê por aí. Consórcio, amigão, é Honda. Então não fica aí parado, não. Chegou a sua vez, vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. E ouvinte, que ligar aqui no Estado 97 e falar a seguinte frase. Chegou a sua vez, consórcio é Honda, vai ganhar um boné legal pra caramba da Honda. É isso aí, um abração pro Fábio Tadone, pro Danilo Pisani e pra toda a galera do consórcio Honda. É isso aí, boa, esse é o Estádio 97. Vamos ler algumas mensagens que chegaram aqui pelo aplicativo. Deixa eu ver aqui, o Cleiton Oliveira mandou aqui, boa tarde, Domênico Gato, meus amigos. Adoro o programa de vocês e gostaria de fazer um adendo ao comentário do Mano sobre a China e para onde o Robinho vai morar e jogar. Eu estive a trabalho na China, exatamente onde o Robinho vai jogar, e com todo o respeito ao Mano e à opinião dele, mas ele está falando M. Durante a minha estadia na China, eu, que não tenho toda a grana que o Robinho vai ter, eu comi muito bem por lá, comidas vistas para nós como normais no Brasil. Claro que existem lá as comidas exóticas também. Mas a China hoje é um país muito mais aberto, principalmente às novas culturas. Portanto, é possível sim viver bem e comer muito bem lá na China. Por favor, diga ao gestor de RH Mano. Gestor de RH Mano. Gestor. Novamente, com todo respeito à sua pessoa, mas falar sem nunca ter ido para lá é complicado, hein? Grande abraço a vocês. Gostaria aí de participar, mano, um dia. Um estranho ninho com quem devo falar, hein? Obrigado anteciosamente. Cleiton Oliveira de Guarulhos, São Paulo. Ô, Cleiton Oliveira, então acho que você não ouviu toda a minha explanação, mas eu repito. Não tem problema nenhum. Eu não disse só a respeito de comida, eu disse a respeito de estadia, eu disse a respeito de família, eu disse a respeito de amigos, eu disse a respeito de você estar num país que não é o seu. Você falou de mulher feia também. Eu disse a respeito de tudo isso. Comida é mais um detalhe. O Robinho, com o que ele vai ganhar lá, se quiser, ele compra o mercado brasileiro e leva. Mas ele tem razão. Como é que você pode falar de um lugar que você não conhece? Ué, você não sabe ler? Você não tem internet hoje? Ai, juiz, porra, eu não preciso comer cocô pra saber que é ruim. Não, mas não é isso, gente. Ué, não, eu vou responder, vou esperar ele, eu vou responder. A China, então, eu acho que eu não sei se o ouvinte tem talvez essa informação, eu acho que ele deve ter também, já que ele foi a trabalho, ele deve ter ficado num hotel, que é uma zona turística, Domênico Gato, ele não deve ter sofrido o que a maior parte da população da China sofre. A China é um dos países mais restritos que tem. Tá melhorando? Tá melhorando, mas ainda é um dos países mais restritos que tem. Em termos de internet, tá certo? A China é um dos países aí que mais explora os cidadãos. Sim. Eu não preciso ir na China ver um cara trabalhando num porão pra saber que isso existe, Domênico Gato. Inclusive, quando você compra mercadorias da China, tem várias cartazes aí, nego coloca dentro da tua mercadoria. Mas você já comprou, não comprou? Me ajude. Você já comprou, não, no site? Já comprei números, mas é verdade. Ah, juiz. Domênico Gato, você quando compra lá, por exemplo, um cabinho, tá certo? Pra carregar seu celular, vem escrito aqui um bilhetinho, help me. Help me. Não, mas isso é verdade. Aí o cara tá falando sério, de repente ele encaixa o negócio. Gente, eu não preciso estar lá. Já aconteceu. Tudo bem, mas e aí? Pra saber que isso acontece. Tem que ser muito imbecil pra achar que você tem que estar num lugar pra conhecer a situação de determinado lugar. Agora posso falar? Tá, mas o Robinho vai sofrer, então. Ele me chamou. Agora eu fiquei quieto, você vai ficar. Não te ofendi nada, não te ofendi, não. Coloco palavras na minha boca. Sem ofensas, hein? Você falou assim... Você deve ser muito burro, porque você não sabe ler e ver na internet. Não, eu falei, você é muito burro. E depois você fala assim, o cara tem que ser. O cara tem que ser um imbecil, né? Ele não falou? Falou. Não, falei de você. Referindo não, a você. Mas não, foi não referindo a mim. Mas eu respeito. Se eu quisesse ter te chamado de imbecil, eu chamaria. Não chamei. Mas você tem todo o direito de me chamar de burro e imbecil. Não tenho, não. Tem não. Direito? Quem, ele tem quem quer tem, respeito, tem, ele tem que dar o respeito. Eu tenho, Benjamin, se ia te chamar você, não? Tenho. Pessoas que eu gosto podem me chamar. Não, mas pelo então, contrário, não chamaria. O Motinha tem esse direito? Tem, total. Mas eu não chamaria você de imbecil. Não, mas... É que tudo que eu falei... Eu falei com, que é não, burro, falei mas... com relação ao que ele falou. Aqui. Então, deixa ele falar. Mas eu também não vou pode responder. Falar, agora mas também não fala. Vou responder vai. Ao mano. Vai. Eu acho que é um imbecil. O quê? O que? Um cara que tece comentários sobre algo ou algum lugar. O cara nunca foi na vida. Você acha o contrário pisou, do mano, então? E por... Não. Tô falando que é o mano que é um imbecil. Não, tá? Não falou pra mim. Acho que o cara tem que ser muito burro. Não. De opinar sobre um lugar, por exemplo, que ele tá vendo fotos pela internet. Ou comentários mas o mano internet. Ô, Bete, passa o chá, Bete. O que eu quero falar é o seguinte. Precisa ser um idiota, um cretino, não é humano, pelo amor de Deus. Que fala o seguinte. Ah, juiz, olha, eu não vou generalizar a China inteira. Ele disse que o ouvinte nosso foi na zona hoteleira, turística. Precisa ser um cretino, um imbecil, um idiota de achar que o Robinho vai morar no subúrbio, na periferia. Provavelmente ele vai morar na zona turística, hoteleira. Ah, meu Deus. Então, eu pra vai tecer, dormir na calça. Eu pra tecer comentários, sobre, por exemplo, eu não posso falar sobre um lugar que eu tô vendo só pra internet. Eu posso achar bonito, posso achar feio, de acordo com o que estão me passando. Agora, tecer um comentário, avalizar... Falar que eu vou comer isso, vou comer aquilo, que eu vou sofrer isso, bababá. Acho que precisa ser muito imbecil, burro, cretino. Mas não é em direção humana também. Não, mas não é pra você. Não, os caras estão falando assim. Não, mas então, eu acho que tem que ser muito imbecil, idiota, volta a falar aqui. Tem que ser muito cretino. e praticamente retardado pra achar que você... Retardado. Ah, eu tenho que estar lá pra saber determinar situações. Retardado, velho. Não, mas é verdade. Eu que o Robinho não vai passar perreio, tá na cara que ele não vai passar perreio. Vai dormir na família, né? Tudo. O negócio é o seguinte, família, ele vai levar o quê? Pai e mãe, os amigos que ele tá acostumado a jogar futebol, ele vai levar? Não vai levar. A mãe não o vai convívio, levar, não. O convívio... O Neymar levou. O convívio... O Neymar levou. O convívio com os amigos, os lugares que ele tá acostumado a ir, jogar futebol, não vai ter. Eu, particularmente, acho que o meu bem-estar, eu respeito quem tem essa visão mercenária da coisa. Não é mercenário. Eu respeito, não, mas, não eu respeito quem tem essa visão materialista da coisa. Guarda isso, gente. Mas é verdade. Salva aí, Bá. Materialista. Eu penso que o meu bem-estar não tem preço. Tem gente que coloca o dinheiro acima de tudo. Só um minuto. Três anos de contrato. Três. É bastante? É. Deve ser fácil? Não. Mas pergunto pra qualquer um aqui, menos pros hipócritas. 121... Quando que eu começo? Tem que usar calcinha? Tem que usar calcinha. Ah, rosa. Eu uso bem gostosa, né, Domenica? 121 milhões de reais. E, ó, guarde essa frase do demagogo. Que é mercenário, não é dinheiro. Porque eu tenho embasamento pra falar, Domenico. Ele é bicho grilo. Já que você gosta de querer falar que tem que viver a experiência, você não tem moral pra falar isso, porque você nunca morou fora do Brasil e você não sabe o que é. Eu posso falar porque eu tive essa experiência e eu morei fora do Brasil. Já que é pra falar em termos de experiência, tá certo? Eu acho que ninguém aqui pode falar, a não ser eu, que já morou fora. É muito fácil você se colocar numa situação, porque eu só o dinheiro, só o dinheiro aqui vai influenciar, tá certo? Eu posso falar porque eu morei fora do Brasil e eu sei o que é. E o lugar que eu tava, Motinha, era legal pra cacete. A Austrália... Eu morei no Brasil, era legal. E mesmo assim, era muito difícil. Tudo bem, se estivesse ganhando muito dinheiro, seria um pouco mais fácil falar, pô, tô pensando no meu futuro, ok. Mas isso não muda em absolutamente nada a dificuldade de morar fora do Brasil. Então, agora eu falo. Não é rápido. Comparação totalmente sem nexo. Uma coisa, você comparar você que foi na roubada lá pra limpar banheiro. Roubada não. Você foi limpar banheiro. Você foi fazer intercâmbio. Você falou que limpar banheiro. Essa foi uma opção. Mas então, eu fiz por opção. Tudo bem, você fez uma opção de ir lá limpar banheiro, viver lá no subemprego. Era muito legal. Subemprego, eu vi que você voltou. O que você tem contra quem limpa banheiro? Subemprego não, emprego como qualquer outro. Subemprego, vírgula. Respeita quem faz isso. Briga. Primeiro que eu não tô respeitando quem faz. Como nós falamos, subemprego pra quem vai lá fora, quem vai morar fora. Não, é emprego como qualquer outro. Então, ele tá comparando que ele foi um ano pra Austrália se aventurar, limpar banheiro, ver a vida, do que um cara... É um emprego como qualquer outro. Sim, não tem a dúvida. Como jogar bola, é igualzinho. Era remunerado pelo meu trabalho. É honesto. Posso terminar? Eu espero você terminar. Mas não deturpe o que é o negócio. É igualzinho um cara que tá saindo aos 31 anos de idade pra ganhar... Posso terminar? Não, chega. Ele tá comparando ele ir pra Austrália se aventurar um ano na roubada, molecão, solteiro, se divertindo, limpando o banheiro, com um cara de 31 anos, tá indo com a família ganhar 42 milhões de dólares. A comparação é idêntica. O dinheiro não é tudo. Briga. 42 milhões de dólar é tudo. Chega. Vamos lá, mais mensagem aqui. Eu não sabia que essa mensagem... Cuidado com o que você lê aí. Manoel, o mano caiu numa piscina de demagogia hoje. Não, pelo contrário. É que eu não sou materialista e não coloco dinheiro acima de qualquer coisa na minha vida. Briga, Domingo. Aí o Fabiano Santana fala aqui, ó. Se eu for isso aqui, vai começar de novo. Vai, porra, briga. Põe a musiquinha. Briga. O mano é meu amigo, o mano é meu colega. Que eu faço com o mano, que o cavalo fez pra égua. O mano é meu amigo, o mano é meu colega. Eu faço com o mano, que o cavalo fez pra égua. Meus amigos, não é fácil a coisa. Henrique Macari, mano, o vendedor de artesanato da Riviera. Fábio Zanato, porra, muito mano, aqui no Brasil jeito. Também tem trabalho escravo. Rogério Nascimento, também já fui à China, trabalho por um mês, achei fantástico. O mano não sabe o que está falando. Bora lá, Xangai é melhor que São Paulo. Ah, se lascar, Fábio Santana, lá, então, se o mano não é materialista, que a partir de amanhã venda seu carro e ande de busão. Chega. Agora que o Sombra chegou e eu vou pro meu devido lugar e ele vai pro dele, Benjamin, toma um copo d'água. Isso, vamos falar de Esser. Olha só, amigão, todo mundo conhece alguém que está procurando um imóvel, não é verdade? Bom, eu vou te dar uma dica, hein? Procure uma empresa que tenha reputação e clientes satisfeitos de verdade. E eu vou te falar, só a Esser é assim. Eles têm negociação flexível, atendimento transparente e personalizado e uma baita qualidade no acabamento. Localização privilegiada e imóveis, amigão, com alto índice de valorização. Então quem possui tudo isso, não tem como não ter clientes satisfeitos, não é não? Lógico. E para você ter uma ideia, 9 entre 10 pessoas comprariam um Esser de novo. Por isso, se eu fosse você, também comprava ou investia no Esser. Tá esperando o quê? Acesse o site e conheça as histórias de quem já é cliente. www.esser.com.br/satisfação. Mas não esquece que no site, né, no endereço, você tem que tirar o tio e o cedilha, tá? esser.com.br/satisfação ou ligue 30660900, 30660900. Esser, um nome construído com valor. Um abração lá pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil e pra toda a família Esser. É isso aí, família Esser. Boa noite pra vocês. Estádio 97, vamos ao primeiro ouvinte. 3284 70. É o segundo? É. Você falou que não tinha ninguém. Tinha ido. Rapidinho. Então vamos lá, vamos lá. Podia ligar pro Dalai Lama. Hã? Meu Deus. Podia ligar pro Dalai Lama hoje. Não. Nossa, eu nunca ouvi a palavra tanto imbecil, retardado, cretino. Meu Deus do céu. Coisa de maluco. Ele falou que é um imbecil, quem precisa ir pra um lugar pra conhecer. Alô. Alô. Alão. Chupa, Domenico. Vai pro inferno você. Olha, respeito comigo. Alô. Alô. Alô. Alô, quem fala? É o Fábio. Alô. Tudo bem, Fábio? Tudo beleza, Domenico. Bom, Fábio do quê? Fábio Fernandes Fávero. O cara é FFF. É verdade. Federação de Futebol da França. Você é daqueles que borda as iniciais no na camisa? FFF. FFF. É. Tem uns caras que bordam no travesseiro. Bordar no travesseiro? É, FFF. Essa eu não sabia, não. Borda no travesseiro? Não há limites para frescura. Travesseiro, você viu isso? Não, eu vi de mulher. Já vi. Mas de menina, já. Não, geralmente, quando o casal de noivo vai casar, os caras colocam. Tipo, ele é as iniciais dos dois. É cafona. Dos dois. Isso, é cafona pra caramba, cafona, eu já vi. Fazer o quê? Cafona, no seu hein? Tá escrito DG. Beleza! O que, que é cafona? Bordar as iniciais na fronha, hein? Pô, e na camisa também. Do casal. Ô, sobra. Tem gente que faz na toalha. Que a toalha é dele. Tem três irmãos. Pois é, vai. Os caras bordam. Sei lá. Ah. Daniela e Roberto. Ah. É D.I.R. Que tico. Parece doutor. Discutindo a relação. Eu sei que agora eu vou atingir metade da população. Cuidado, não seja preconceito hoje. É igual os negros que tiram foto de casado abraçando árvore. Meu Deus do céu. Eu não sei o que tá escrito na. E vai pra posse sem caldas. Passa sábado à noite. Sábado, fim de tarde, aqui em frente do Ibirapuera, tem uma dezena abraçando árvore. Isso é romance, meu. É uma maravilha. Pera aí, Domingo. Eu não sei o que tá escrito na frente da Domênica, porque ela sempre está mordendo. Tua mãe tá assim? Momento, hein, Domênica? Tua mãe tá assim? Vocês tomem cuidado com o Tribunal Social. Hoje o Tribunal Social tá aí, hein? Verdade. Ô, velho, e quantos anos você tem, cara? Alô? Quantos anos você tem? Alô? Alô? Alô? 37, Dodô. 3.7 RG hoje. Alô? Com esse monte de abobrinhas. É, o Sombra falou de árvore e eu lembrei. Pô, como eu gostava. É, lá em Santa Isabel, quando era moleque. Você subia na árvore, né? Ah. É. Pra pegar aqueles faveiros de mel, sabe? Ah! É legal, velho. Mas você já se deu mal, RG, de alguma vez ser atacado por... Não, não por abelha, por marimbondo. Marimbondo? O marimbondo é perigoso. Você cutucou lá, que é pior? Ele ou marimbondo? Marimbondo. Depende, porra, se você for lá, muito perto, que é a pior picada. Marimbondo. Não, a abelha em quantidade é ruim. Agora, um marimbondo faz um estrago. Mas, né? Eu só tomei uma vez picada de abelha, mas foi no nariz, eu era criança. Então, nunca mais. Teve um caso de uma criança que faleceu. Eu adoro a picada da Domênica. Eu vi lá naquele negócio do Mil Formas de Morrer. Sombra foi no Mil Formas de Morrer. A mulher ficou enchendo o saco do cara pra tirar a colmeia lá. Ah. Aí o cara foi. Aí ele falou, se você não tirar, você não vai, né? Dar uma paulada. É, exatamente. Aí o cara falou, bota pra arrancar esse troço. Ficou cutucando lá, veio um monte de abelha que picou. E quem cutucou? Matou, porque ele era alérgico. Letra abelha. Vou soletrar Pra mim, por favor. Uma muqueta que você vai ver o que é soletrar. Isso aí, Domênico. O inferno, sem você. Violência. Ô, velho, qual que é o bairro, hein? Não, só pra extravasar. Tá bom. Bairro é Jardim Panorama. Vamos Panorama. Escutar. Jardim Panorama. Panorama era nome de carro, não é? Carro velho. Fiat Panorama. Que hoje você vê, mas caindo aos pedaços. Mas tinha cinema também, Panorama. Lembra do cinema Panorama? Era Ipanema o bagulho aqui. Não, mas tem Panorama também. O Jardim Panorama que eu conheço tem dois, né? É. Tem um na Zona Leste, em São Lucas, ali perto do São Lucas, tem um no Morumbi também, tem dois. Já matou, é São Lucas mesmo, beijo. É nóis, é ele, querida. É, olha isso. Você tá afiado, hein, beijo. Time é palestra, Dudu. Ah, é nóis. Vai dar a Palmeiras, vovó. É nóis, hein. Palestra, vovó. As galinhas penadas sumiu, né? Deverasmente conto com apoio e sem vai a... Mas, Marcelo, hoje vai ter mais de 30 mil. Você vai no jogo, Norberto? Não, é Fábio. É Fábio, vovô. Vovó chama todo mundo de Norberto. É, meu netinho. Você vai no jogo, Fabinho? Hoje eu não vou, não. Hoje eu vou assistir de casa mesmo. Ah, parece o Domênico. Não, o que parece? Tô indo no jogo aqui, vovó, pelo amor de Deus. Fala aí que o Domênico não ganha. Eu não vou porque eu não ganho. Chamamos o Domênico de modinha. Quis dizer que você é morto. Domingo eu fui, Dodô. Show de bola. Chamar de modinha e corneta ainda. Aí você gritou muito, né? Os gols. Ué. Falou nada. A galinha você gritou muito. O assessor. O que você falou? A gente paga o salário inteiro, não precisa de tumulto. Fica quietinha. Viu? O assessor ali. Cornetou aí. Eu vou mais uma vez esclarecer a muitas pessoas. Sim. Que às vezes também é difícil de compreender algumas coisas que a gente fala aqui. Certo. O problema e o fato de eu não querer ir a um estádio de futebol implica de querer ir a um estádio de futebol. Isso é coisa minha, não é de ninguém. Claro, tem direito. Eu quero que se dane as pessoas que acham que eu não sou palmeirense. Eu quero que se dane, velho. Mas quem falou isso? Mas tem... Para que você eu me acho palmeirense. O Rude fala isso direto. O pessoal fala que ele é imparcial. O Rude fala direto. Sério? Deixa eu concluir. Então assim, e eu acho cretino. Mas é uma cretinice. Pera só um pouquinho, gente. Deixa eu falar, vocês ficam tudo me falando, não deixa eu esclarecer. Diga aí. Eu acho cretino o cidadão que pensa que... Aliás, desculpa, com toda honestidade, eu já vi muita gente falar aqui, até mesmo o Mota e o Benjamin falando, brincando um com o outro. E eu sei que eles brincam aqui. Você é torcedor modinha. Acho uma cretinice isso, cara. Desculpa, chupa, é minha opinião. Chupa, Benjamin. Acho que não existe torcedor modinha. Torcedor modinha? O que é torcedor modinha? É o que fica em casa pagando o pay-per-view pra ver o jogo dele em casa? Isso é modinha? Ele paga do mesmo jeito. Ah, ele paga pra assistir. Desculpa, eu tenho que esclarecer isso, porque isso aqui, já há muito tempo eu gostaria de ter falado, citado. Eu acompanho, Domênio, desde muito tempo. Então, mas como você vai assistir em casa? Você não pagou pra ver o jogo? Você pagou pra ver? Não, modinha é aquele cara que só vai na boa, Domênio. Por exemplo, se tá ganhando, ele assiste. Se não, ele não assiste. Bobagem, acho que é bobagem. Eu entendo, Dodô, que você fala. O cara... Eu acho que o cara tem todo o direito dele assistir o jogo se ele quiser e dele não assistir se não quiser. Isso não implica no direito do cara dele ser mais ou menos palmeirense. Se o cara não assiste nenhum jogo e chega na final, poxa, meu time chegou na final, eu quero ver. O problema é dele, não é dos outros. Ele não vai ser menos. E se o cara chegar pra ele, Portugal, e perguntar que time ele torce, ele vai falar que é palmeirense do mesmo jeito. Vai rebate o cara aí, bunda mole. Palmeirense do Brasil. O Jojo tá certinho. Mas é verdade. Eu não estou criticando quem acha o contrário. Eu acho que é só uma cretinice. O ponto de vista de cada um. Olha, e vou dizer uma coisa pra vocês. Não tem torcedor aqui, talvez aí. Tocou, né, não existe. Só um minuto, só pra concluir. Não tem torcedor aqui no estado de São Paulo, talvez, que tenha ido, como eu fui em jogo de futebol, e acompanhei as duas Série B, cara. Ai, chupa, todos, mano, os jogos. Chupa, agora, mano, esse papinho aí furado de que... Isso é conversa fiada. Esse rude é o fato mole, é que eu sou um cara que trabalha o dia inteiro, tenho uma família e preciso ver minha família. Ponto. Eu não tenho tempo de ir em jogo de futebol. Entre jogo de futebol e a minha família, pra ver minha filha, eu vou ver minha filha. Aí, tá vendo, mano? Ponto. Você não é tem isso. Filha, você não sabe. Nossa, o Rude é muito... Acabou. Ó, como é bunda mole, frouxo. Mas é legal pra esclarecer, porque não é isso. Não, mas você falar um pouco mais alto. E fala um monte de bobagem. Ah, vocês estão... O Rude agora, ele parecia demais, um cidadão castrado. Não tô me atacando com ninguém. O Rude agora, eu acho que a bolinha, o testículo dele foi parar na... Deixem o Rude, o testículo dele, quieto. Não mesmo. Ô, Fábio, fala aí, Fábio. Você que tem que falar agora. Eu entendo o que o Domênico fala aí. É. E a respeito que muito tempo atrás eu escuto, e o Domênico sempre falava a respeito da violência, né? Aham. E aí, Eu muito escuto. Pra você ver, Sombra, eu escuto o programa de vocês aí, não era nem pra falar isso. É a primeira vez que eu tô ligando, não é nem terça-feira, é a primeira vez que eu tô ligando. Ó. Mas ó, quem liga pela primeira vez é pra ligar qualquer dia. Sim, mas eu falo aqui na terça que é os ouvintes virgens, né? Mas esse é o ouvinte modinha. Liga depois de uma vitória. Tem modinha. É verdade. É o ouvinte modinha. Liga depois de 24 no São Paulo. Mas você deixou pra ligar a primeira vez depois da vitória. Modinha. Exatamente. É o tipo torcedor modinha. Ô, 3F, você é modinha? Ouvinte modinha? Ô, Sombra, pra você ver que eu não sou modinha. Eu ouço o programa aí desde que o Mano desde que o Mano era uma gracinha que andava de calcinha. Não, tem a musiquinha. Vai, o modinha. Esse cara ganha de 4 pra ligar, né? Por que não ligou aqui na Série B? O cara tentava, até audiência. Tentava nada, isso aí é oportunista. Mas lógico que é coitado do ouvido. É oportunista, mano. Ô, mano. E aí, mano? Ô, mano. Alô? Fala pra quem que tá ouvindo. Tô ouvindo. Ô, mano, não, tô ligando também, mano, pra pedir desculpa de votar você. Que aí agora eu acho que o Sombra vai lembrar, Sombra. Eu tive o prazer de poder jantar no navio com você e com a sua esposa, com o Zé Antônio. Tá vendo? O Fernando da Offner, eu sou o Fábio, que contou a piada do Mano no navio. Eita! Em 2008. Sombra. Ah, você foi aquele cara lá que bateu a cabeça e ficou desmaiado 2 dias. Não, imagina. Oh. Você foi aquele cara que caiu no mar e ficou pra trás, não foi? Não! Ô, Fábio, faz tempo isso, hein, cara? 7 anos, meu. Você lembra, Sombra, que nós vocês estavam na limusine, ali no Ibirapuera, eu passei do lado, dei uma buzinada pra vocês ali. Com certeza, cara. Isso, então, faz muito tempo. Então eu sou... como falou, eu trabalhava naquela época, era motorista no Correio, hoje eu trabalho com o IRB, né? Inclusive, você pode mandar um abraço pro Renato, São Paulino doente aí, manda um abraço pro Renato Bolota. Bolota, um abraço pra você, Bolota. Hoje vamos sofrer um pouquinho, Bolota. Ele tá sofrendo um pouquinho aí. Bolota é aquele cara famoso. Manda um abraço pro Alessandro aqui do escritório, São Paulino também, gosta muito de vocês aí. Beleza. E não conseguiu mais ir no navio, Fábio? Ô, Sombra, depois que eu casei, parece que o negócio dificultou, não sabia que era assim não, rapaz. Eu falo pros caras que casam, vocês casam, arruma despesa. Rapaz, ô, mano, não casa não, mano, depois que casou, parece que o negócio se dói, hein, velho. Não, mas, amigão, eu tenho um negócio, é esquema de casamento pré-datado, velho. Tem tipo X pra gastar por mês. Acabou aquilo lá, cada um volta pra tua casa. Entendi. É verdade, Sombra. Mas, desse jeito, por exemplo, chega no dia 20, acabou, a Taizinha vai pra casa da mãe dela e você vai pra casa da tua mãe porque ela frita um hambúrguer. E tranca a casa e deixa a casa lá. Aí no próximo mês... Aí quando receber, volta. Não, no próximo mês não, no quinto dia útil, tu recebeu, volta pra casa. E quem paga o condomínio? Isso, você tem as ideias mais... imbecis e geniais do rádio. Mas quem paga condomínio, velho? Não, são as coisas mais cretinas e geniais. Sombra, acompanha a minha linha de raciocínio. Acabou o dinheiro, volta pros pais. Sombra, acompanha a minha linha de raciocínio, porque o negócio é o seguinte. Tipo um paraquedas. O que faz o casamento desabar não é a falta de amor, é a falta de dinheiro. É verdade. É claro, porque com dinheiro você ama. Com dinheiro você ama quem... Com dinheiro dá bom, certo? Peraí. Ele acabou de falar... Que dinheiro, mercenário, cara. Você não entendeu. Agora precisa de dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro pra sobreviver. Que a minha tá fazendo. Não, pra sobreviver. Tá fazendo. Gente, 41 milhões de dólares. Que eu não quero perder meu tempo explicando pra você. Eu vou falar com o ouvinte. Que o ouvinte merece minha atenção. O beijo é muita ostentação. Justamente. Pra ele, se não tiver 1 milhão na conta, não é nada. É locutor ostentação. Todo mundo precisa de dinheiro pra sobreviver. Porque quando você vai no mercado, você não vai pagar, por exemplo, o beijo ainda paga o mercado com abraço. Ele chega aqui e abraço. Nada, abraço, paga a conta. O ouvinte, o ser humano normal, ele não consegue fazer isso. Não. Então, ele precisa de dinheiro. Eu não tô falando dinheiro aqui pra nadar igual o tio Patinhas numa piscina cheia de ouro. O Robinho tá fazendo isso. Inclusive, você é desagradável, os seres normais, você nadar no meio de um monte de moedas. Cheio de bactérias. Os seres humanos normais, eles precisam de dinheiro pra poder pagar as contas. Então, o negócio é o seguinte, Motinho. O dinheiro, ele faz com que o casamento arruine. Porque, por exemplo, se você... Bom, a falta, né? Você chegou tarde, tá certo? Certo. Você foi lá pra zona, lá com seus amigos do trabalho. Mas se você voltar embaixo do braço, assim, com uma Louis Vuitton, com uma Chanel... Tá perdoadíssimo. A mulher perdoa, velho. Ela perdoa, não quer saber. Ou seja, isso aí tá agregado ao dinheiro. Pura, mas aí já é... Pra você voltar com uma bolsa dessa... Mas foi só um exemplo. Foi uma hipérbole aqui, foi um exagero da expressão. Quanto é essa bolsa, Benzo? A partir de 15, 16, você tá acostumado. Acho que mas é uns 8 mil, né? Não, essa daí é aquela que não tem na loja, aquela que só tem a vitrine, assim, ó, levaram. Chegou uma, levaram. Tô só na casa de 20 pra cima. Aquela de 30, filha única, né, mano? Uma só. Era casa de 20 pra cima. Era chamariz. Então, Sombra, vai vendo, acompanha a minha ótica. O negócio é o seguinte, Motinha, acabou o dinheiro, a mulher volta pra casa da mãe, o cara volta pra casa dos pais. No próximo mês, quinto dia útil, pingou, volta pra casa. Volta pra casa. E volta com saudade, né? Vai ter discussão por causa de contas. Vai ter saudade. Não vai ter discussão, não vai ter briga. Mas se ela arrumar outro, o cara tem dinheiro lá na casa do pai. O marido não precisa esquartejar a mulher, a mulher não precisa esquartejar o marido. Mas o Farmeira aí tá fugindo do assunto. Vive bem, cara. Excelente. Posso falar um negócio? Excelente. Eu vou dizer um negócio pra você. Um festival a vida de como ela é. Um festival de bobagem. Bobagem não, é que você hoje é hipócrita. É tão grande. E eu vou te falar, mas esse papo, viu, amigo, de dinheiro. Mas não, a boa é essa de casamento. É uma coisa tão demagoga, mas tão idiota, cara. Porque eu vou te falar. De quem? De tudo. Suelman que trouxe aqui as coxinhas. A gente mora num país. E parece que o cara que ganha dinheiro ele tem que ter vergonha. Ou é criminoso. Ah, mas não precisa ostentar, né, meu? Não, não é questão de ostentar, demais, bicho. Né? O cara ganha dinheiro, o cara tá ganhando dinheiro dele trabalhando. Quando o cara tá ganhando dinheiro dele trabalhando, né? Ele tem todo o direito de gastar do jeito que ele quer. Pô, esse, do cara, esse cara, relógio tá refletindo na minha cara. Problema, bem, cara. Não, não é não. O problema é do cara. É agora, esse discurso demagógico do mano é uma bobagem. E velho. O coitado aí? Ele vai pra Riviera, ele vai em restaurante caro, cabo zero, e fica pregando a pobreza. Ele tá pregando a pobreza. Eu não tô pregando a pobreza. RG, ele não pregou a pobreza no começo do programa? Eu falei aqui pro pessoal, peraí. Até agora ele pregou a pobreza. Peraí, eu falei pro pessoal que andava. Se eu ganhar dinheiro só pra pagar minhas contas, tá bom. Tinha que ser gente. O que eu ganho hoje, tá bom. Meu custo de vida hoje... Ah, 100 mil por mês, tá bom. Se tiver a possibilidade de aumentar alguma coisa, beleza. Eu não preciso de exagero, Sombra. Eu não preciso de exagero, eu não preciso ostentar. Eu não preciso andar. Não ostentar. Eu não preciso andar, por exemplo. Mas eu entendo, mas eu sei. Ganhar dinheiro não ostentar. Eu sei que o mano zoa. Eu sei que o mano zoa, mas o mano é um cara que... Eu sou simples, velho. Eu sou simples. Minha vida é sincera. E o pior é que agora ele com esse discursinho, agora até o Sombra. O Sombra que é o cara que... Não, o Sombra te conhecia. Aí o Sombra que é o cara inteligente. O Sombra, que tem os idiotas acreditaram, sabe? Faz parte, idiota dentro de qualquer lugar. Agora o Sombra, que é um cara inteligente, cair nesse papinho. Você me conhece há 15 anos, Sombra. Que surpresa. Você não me conheceu há 10 minutos aqui. Fala o que você pode falar, meu respeito. Eu conheço do mano, ele é um cara que assim, ele quer ter o suficiente pra viver. Vai andar, Sombra. Suficiente pra viver com certo conforto, mas o suficiente. Ele não precisa ter 200 mil pra ser feliz. Ah, não. Eu preciso juntar o dinheiro que eu preciso comprar a casinha. Só tô falando sério, né? Motinha, Motinha, me admira você. Você conheceu... A minha moto, dá dó de olhar ou não dá? Mas é verdade, gente, eu poderia ter uma moto melhor hoje? Poderia, mas eu não tenho. Por que eu não tenho? Porque eu não quero ostentar, pra mim isso não é importante. Tá vendo como o seu argumento vai pelo ralo? Olha, pode falar. Pode falar. Mentindo. Eu sinto sinceridade. A minha moto é o quê? Minha moto acho que é 2005. Olha, eu achei que eu conhecia ele há 15 anos. É. Mas o pior é que deve ter meia dúzia de cara agora. Surpreso. Mas é só pra tu ver. Meio fraquinho de cérebro que deve estar caindo nesse papel. Você tá chamando o vídeo de burro. Tá chamando o vídeo de burro. Porque tudo isso que ele falou é mentira. Eu tô surpreso. É mentira. Você tá chamando ele de mentiroso. Tô chamando de mentiroso. Você quer que eu troque? Ele me chamou de imbecil. Ele me chamou de burro, imbecil. Eu chamei. Voltou. Tudo bem. Você não quer que ele mentiroso, tá bom. Ele é demagogo. Eu não, tô surpreso com o mano, eu tô surpreso com você. Também tô surpreso com você. O mano não. Eu também. O Sombra me conhece. A partir do momento que até o Sombra cai nesse papinho... É que vocês não são meus amigos, aqui fora do ar. O Sombra é assim, não, mas não é assim, não são meus amigos. Parece que vocês não me conhecem. Não, eu não acho. Eu acho que o Sombra que não te conhece. Eu sou seu amigo, você não acha de você. Olha... Como não dá pra escrever, porque às vezes quando a gente escreve, a gente se expressa melhor. Então, eu vou tentar ser bem resumido. Eu não concordo com o Mano quando ele critica se o jogador vai pra China. Não, eu não critico quando ele vai, Sombra. Eu critico a hipocrisia de falar, preciso sair pra fazer minha independência financeira. É esse ponto que eu critico. Acho que o jogador que quer ir pra China... Viu, Fábio? Por favor, entre na conversa. Pode falar, entre na conversa e no diálogo aqui, por favor. Nossa, não, mas sabe o que é legal, Sombra? Legal que é assim, às vezes a gente fica brincando aí tudo, né? Que nem uns, até depois vou pedir o cartão tapa na camurça aí, RG, pra você, né? Tá caro, hein? Tá caro. Esse é caro, hein, velho? É caro. E aí o que que acontece, Sombra? Eu comecei a namorar com a Aline, ela tinha 11 anos, velho. Não sou um pedófilo. Mas você tinha quanto? Eu tinha 14, cara. Ah, vagabundo. Tava igual. E aí o que que acontece? Nós ficamos juntos e tal, que era contrato, né? Quando acabava o contrato, aí separava e voltava depois de novo, né? Sim. Então, ficava 3 anos, separava, depois ficou 3 anos, separou, e agora nós estamos desde 2005. Aí que eu vi que felicidade não é tudo na vida, né? Então eu falei assim, vou casar, pronto. Felicidade não é tudo na vida? Felicidade é tudo na vida. Felicidade, saúde é tudo na vida. Mas você voltou pra... Você falou que felicidade não é tudo na vida? A não ser que ele seja masoquista, gente. Mas eu não entendi. Mas você para da mulher pra ouvir o que você tá falando. Os caras que concordam com o mano. Foi um ato falho. Não é isso. Não, dinheiro não é tudo na vida. Não, tô brincando, Sombra. E aí, assim, a gente casou, vai fazer 2 anos aí, né? E agora tem 13, é isso? Tem 15, né? Não, tô brincando. E aí, não, tá com 32, tudo. Tá velha já. Tá velho, tá velhinho. E aí, como uma coisa puxa a outra, são, pô, show de bola a festa do Fábio Júnior lá sábado, hein, rapaz. Pô, você tava lá, cara. Rapaz, eu queria até fazer uma pergunta pro Domênico aí, pode, Sombra? Depende. Lógico, o Domênico é um cara que ele gosta de primeiro ver as perguntas pra depois saber se pode responder. Não, pode perguntar. Ele tem uma consulta prévia. Limusine, navio, Fábio Júnior e Dodô, vai. E casamento, pode perguntar. O cara não, é fã da rádio. Pode perguntar. Não, Dodô, eu queria só, é curiosidade, a gente graças a Deus, a gente pôde comprar o camarote, ficou lá em cima, lá no show, tal, né? Certo. E quando acabou o show do Fábio Júnior, tem aquela montagem ali que você que sou o próximo DJ, tô errado ou tô certo? Sim. E tocou bem, hein? Tocou sim. Aí, Sombra, que eu queria... lá, meu. Obrigado. Rapaz, Sombra, chegou aí... Faz bem esse negócio. Também isso. Também tu manja. Não, mas e aí? Era. Qual a pergunta? Não, a pergunta, Dodô, é que aí eu só queria, só curiosidade, parece que você não tava conseguindo ali o som, você tava agitado ali em cima lá de montar, não tava? Tava acontecendo alguma coisa, não é bobeira não. Não, são regulagens da hora do som que você quer a coisa certinha pra passar. Isso, porque, até assim, comentei. Sim, até você... que a Aline falou assim, poxa, olha o Domênico como tá agitado, Fábio. Eu falei assim, eu acho que deve estar acontecendo alguma coisa, que não tá saindo do jeito dele. Na verdade, né? O Domênico tem um furunco nas costas, e o furunco começou a doer, né? É isso. É que você, geralmente nas festas, você quer sempre trazer o melhor pra quem tá te assistindo, ou tá lá... Você é um baita profissional, Domênico, mas você sempre quer trazer o melhor som pro cara, ué. Você vai bem nisso. Não é o som na parte musical, mas sim o melhor som. Um grave que o cara consiga ouvir, um agudo, um médio, entendeu? Então não, você fica preocupado com isso. Mas fiquei até o final, do set. Legal, doutor. Fiquei até o final do set seu, da sua apresentação lá, do DJ Ronaldinho também. Fechou de bola, viu, velho? Foi show. Ronaldinho é gênio, não é? Ronaldinho é... Ô, Fábio, então, olha, um grande abraço pra você. Obrigado pela participação. Quem sabe aí, num futuro próximo, a gente consegue jantar de novo no navio. Sim, Sombra. E agradecer vocês aí, todos aí, a... Ah, o Domênico, falando com... Aí, a vovó tá ainda aí, Sombra? Aí a vovó. Fala, meu amor, tá aqui. Não, falar com a vovó e com o Domênico. Eu acho, vovó, que quando tiver todos os... contando a respeito só do futebol rapidinho agora, né? Sim. E o Tóbio foi embora e foi emprestado tudo, mas eu acho que quando o Lucas Almeida tiver... Leandro Almeida tiver ok, eu acho que ele, o Vitor Hugo, vai ser a zaga titular do nosso time. Você acha que o cara é bom assim? Pode ser mesmo. Eu acho que ele vai, então vai ficar com o Prazo, o Lucas, o Egídio e os dois, como o Leandro Almeida e o Vitor, né? Qual Vitor? Os dois, o Vitor Hugo. O Vitor Ramos, você acha que dança? Não, dança, Dodô, eu acho que dança. E eu gosto muito, por mais que tenha aquela falha que sobre o... falhou naquele gol do Santos, do Ricardo Oliveira lá, e ele falhou naquele gol do Corinthians lá no Clássico, tudo no começo do ano. Isso, mas mesmo assim eu concordo com o Vovó, eu gosto muito dele. Eu acho que ele é o melhor zagueiro que nós temos, é o Vitor Hugo. Sinceramente, eu acho que o melhor zagueiro tecnicamente de Palmeiras tinha é o Tóbio, mas o Tóbio tá com muito problema fora do campo. Fora do campo ele tá mais. O Vitor Hugo é muito bom nas subidas na área, né? O Tóbio é muito bom na bola parada. E aí a gente faz o meio de campo com tanto Gabriel Arouca, e precisa ver, Dodô, mas eu vou nos jogos, Dodô, eu vejo o Cleito correndo, parece que ele tá amarrado, doutor. Tá com gesso no joelho. Estranho, então ainda o Robinho vai ser o titular. E aí eu acho que o Lucas Barrios entra no lugar do Leandro Pereira. Ele faz com o Dudu, Rafael do outro lado, porque o Rafael também não sai desse time. Não dá pra sair mesmo, hoje não hoje sai. É um jogador que tá jogando muito bem, é um dos melhores da competição. Fábio, foi. Beleza, cara, olha, muito obrigado, tudo de bom pra você, viu? Beleza, Sombra, fica com Deus aí, um abraço. Não vou fazer nem merchan, ele mete a mão na rádio pra comprar alguns ingressos. Sombra, valeu. Beijo, fica com Deus, Portuga, RG. Nós, cara. A todos aí. Mano, manda um abraço pra Camila, é uma corintiana aí desdentada aí, mas gosta muito de vocês. Isso é redundância. Falar que é redundância. Tá bom, manda um abraço pra ela. Fica com Deus, pessoal, tá bom? Falou. Um abração aí pra Camila, sua amiga corintiana aí. É nóis. Beleza, um abraço, fiquei com Deus. Obrigado. Valeu, cara, abraço. Tudo bem, esse é o Estádio 97 no oferecimento de... Ô, mano, chegou a hora de você ser coerente mais uma vez. Agora você vai falar da Bozano, mano. Muito obrigado, eu sou o cara mais imparcial aqui da rádio, junto com o Domênico Gato, e coerente. Obrigado. Essas palavras foram ditas pelo bem. Mais dois. Do não, você é o mais demagogo. É que no ar aqui, esse cretino, ele não dá o braço a torcer, mas no ar ele fala, parabéns. É o mais hipócrita e demagogo. Muito obrigado pelo seu tweet de ontem à noite. É nóis. Alegria de muitos. O homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame enquanto jogamos com a molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol junto com os amigons, mas na hora de se cuidar, você já sabe, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, meu irmão. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect. Vai proteger e hidratar sua pele, velho. Eu sei que sua pele tá toda ferrada aí, velho. Tá vermelha, tá cheia de brotoeja, tá quebradiça. Meu Deus, tá áspera, velho. Ontem o Benja foi entrar no buffet do filho dele lá, que ele tá fazendo aniversário. Ele explodiu todos os balões quando ele passou por aquele arco de bexiga. Porque tá com aquela barba nojenta dele. Tem que usar nova linha Bozano, Benjamin. É, amigão. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Vai tomar um banho de manhã, você vai passar lá o desodorante aqui, o novo antitranspirante da Bozano, Motinha. Você não vai ficar depois, né, no decorrer do dia, com aquele cheiro de urina. Lógico. Tem gente que tá no metrô, urina. Às vezes, com cheiro de urina, velho. É verdade. Azedo, né? O cara tá com aquele azedume. Nossa, parece que você tá do lado de uma limonada, velho. Nossa senhora! Esse novo antitranspirante da Bozano eu uso e recomendo, é top demais. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E é legal, Sombra, é só um adendo aqui. Quando a gente tem o apoio da nossa parceira aqui em todas as declarações que a gente dá. Porque minha namorada, ela compactou com o meu pensamento. A Thaís? Não, não faz isso. Thaís é uma menina. É legal, é bacana que a gente tem aí uma pessoa que acompanha. Posso ler? Depois. Não, deixa eu ler agora. Tá acabando a bateria. Não, deixa eu ler agora. Não é legal, tá acabando a bateria. É, mas é legal, porque a pessoa quando... Te apoia. Caminha lado a lado, Domênico Gato. Quando os caminhos são paralelos em direção a uma rota ela, só. Ela aceitou tudo que você falou aqui. Aí? Ela apoiou aquela parte apoiou de... Apoiou tudo. Tá bom o dinheiro, volta pra casa, ela gostou? Concordo, meu amor. Tá bom o dinheiro, voltou pra casa, ela gostou? É a melhor alternativa. Do que sofrer junto. O cara não ia quebrar tanto pau com a mulher se ele adotasse essa minha postura. Verdade, mano. Não, legal, eu tô pensando nisso também. Legal é o caminho paralelo. Isso que é legal. Ah, entendi. Não. Ô, Motinha. É verdade. Não, jamais. O caminho... Isso. É verdade, RG. O caminho pode ser paralelo, mas todo mundo tá andando numa reta ali. Buscando o norte. Aí é fácil. Nossa, que frase. Aí é fácil. O duro é se juntar em direção ao norte. Não, mas os dois, no final do caminho, vão encontrar... Ah, se juntam? Tá certo. Vão encontrar, vai haver aquela bifurcação. Bifurcação e aí... Bifurcação. Em direção à felicidade. Meu Deus. Então é isso, gente. É isso. Você acreditou, Beijo? Ele bebeu hoje. Cara, desde que começou o programa, eu acredito numa palavra que ele fala. Mas tem meia dúzia aí? Isso, até o Sombra, tá acreditando que eu faço o quê? Eu obrigado tomo cuidado pra não pegar a bifurcação ao contrário. Não pega. Obrigado aos ouvintes aí que compactuam com a minha mentalidade. Os ouvintes que não tem esse. Ah, eu também parei depois dessa aqui. Não, mas RG, você é um cara que poderia se desprender de bens materiais. Você é um cara que poderia valorizar o que você fazer. Eu parei. Mas convenhamos, aqui ninguém também vai largar tudo pra morar, né? Numa choupana. Uma choupana. A velha choupana. Por exemplo, o RG, Sombra, ele prefere muito mais aí no final de semana ir num shopping famoso, numa relojoaria top, tá certo? Pra colocar no braço um relógio de 100 mil reais, 130 mil reais, do que, por exemplo, ir pra Santa Isabel, ver beija-flor, tá certo? Ver pássaros, pescar... Coisa simples da vida, RG, tem um valor muito maior. Meu do que pai você... ouve esse programa, velho. É verdade. O que ele fala pra você quando chega em casa, velho? É verdade, o RG, por exemplo. Daqui a pouco o Sombra vai chorar, porque ele acredita em você. Olha lá, o Sombra tá com os olhos marejados. É mano Dalai Lama. É Dalai Lama. Dalai Lama. Dalai Lama. Mas é verdade. Lama. RG, por exemplo, você ir pra Santa Isabel, beber já flores aí nas árvores ali, sugando, tá um sono, sugando o néctar das flores. Você vê passarinhos, você pescar, é muito mais legal do que você estar numa loja cara, tá certo? Com o rublô no braço. Mas deixa eu fazer uma pergunta, por que ano passado você foi pra Disney e não foi pra Poços de Caldas? Comer com borda de sidra. Eu não fui ano passado. E adoro Monte Verde, velho, adoro Monte Verde. Mas vocês estão sendo injustos, porque em nenhum momento ele disse que a pessoa não deve ir pra Disney. Eu não falei isso. Mas que ele falou que era melhor. Ele só quer ter o dinheiro. Ele só quer ter o dinheiro suficiente pra ele poder comer, viver bem, ir pra Disney às vezes. Mas ele não precisa ter dinheiro pra ir 30 mil vezes pra Disney. Claro, pra ele ir de vez em quando. Eu não preciso andar de Ferrari e morar num apartamento que custa 7 milhões. Não precisa ter Ferrari. Não preciso morar num apartamento que custa 7 milhões de reais. Companheiro, mano, eu vou te convidar pra fazer parte da campanha. Você tem certeza? Eu vou dizer uma verdade. Ah, convenceu o Sobra. Tem certeza? O Sobra tá caindo na ladainha dele. Ele é cínico. Você tem certeza? Não, gente, na boa, você me conhece. O maior exemplo, eu mostro na prática, gente. O maior exemplo da minha vida, por exemplo, minha moto. Eu poderia trocar a Sombra, eu não troco por quê. Pra mim, tanto faz. Você tá esperando alguém te dar uma. Imagina. Não, esse é o Mota. Esse é o Mota. Imagina, não passou de muito pra ser base no Estádio 97, temporada 2015-2016. Você quer fazer parte da categoria de base do Estádio 97? Então você vai ter que mostrar que é muito bom na nossa peneira, é! Como que funciona a nossa seleção? Acesse 97fm.com.br/base, preencha o cadastro e envie um vídeo de no máximo 15 segundos vestindo a camisa do seu time e justificando por que você merece fazer parte do time de suplentes do Estádio 97, do nosso banco de reservas. Quando algum dos integrantes folgar, faltar ou estiver de férias, os reservas serão chamados para defenderem seus respectivos times ao vivo aqui no Estádio 97. Chegou a hora de você mostrar o seu talento, manda bala aí num videozinho de 15 segundos, vestindo a camisa do seu time, tá bom? Vai lá, faça a sua inscrição, 97fm.com.br/base. Os nossos olheiros vão prestar muita atenção para saber se você é bom na palavra, tá bom? Mande! Participe, a categoria de base do Estádio 97, temporada, a gente é europeu, temporada 2015-2016, cara. É, tá aparecendo. Aí depois, quando for 16-17, renova. Só se for um cara muito bom, aí permanece no elenco. Ah, senão empurra lá pra Poço de Caldas, pra essas rádios requenguelas que tem por aqui. Aí. É. Foi emprestado pro Guarani, na verdade. Estádio 97, da Energia 97. Oferecimento de consórcio Honda. Todos os ouvintes que falaram slogan, chegou a sua vez, consórcio Honda. Conquista um lindo boné. Banditec. A faculdade de TI atualizada. Acesse banditec.com.br e inscreva-se. Vamos ler as mensagens? Estádio 97. Que vem através do aplicativo da Energia 97, olha aí. Pra quem manda também pra estádio 97@97fm.com.br. O Cassiano Jota, corintiano, ele fala: a hipérbole do mano hoje foi a melhor da noite. Qual foi a hipérbole? Não sei. Nossa, falou de groselha. E o que ele falou aí? Eu não lembro qual foi o comparativo que eu fiz. Olha, desde o começo do programa. Ah, é comparativo? Não, mano, a hipérbole não, mas a hipérbole é um exagero. Eu até falei aqui, isso aqui é uma hipérbole, foi um exagero de expressão. Foi numa conversa com você, mas eu não lembro o que eu falei. Ah, tá. O Gerson, não Conceição. Foi. Boa noite. Ele gosta de menosprezar a minha opinião. Não sei por quê. Você tá com alguma coisa contra mim? Não. Quem menosprezou? Não. Quem começou o papo falando que ele é imbecil e burro? Quem foi, ô Mota? Ah, foi forte. Mano. Mas peraí, não foi pra você. Não, você foi as coisas que eu falei. Segura, tá com o ouvinte. Eu falei, o ouvinte. Acho que era. RG, quem seja imparcial. Quem mandou o um e-mail? Foi você ou foi o ouvinte? Eu falei então negócio, você mandou o que, RG? Ah, mas você também não vai entrar na dele, né? Você vai, também vai ficar acreditando nele? É lógico que ele não falou de coração. É. Não, mas não falei que ele falou de coração, mas falei que ele falou. Ah, você não falou de coração, você junta tudo. Junta que você tudo. Se doeu. Não, há uma comparação... Se você te chamar de imbecil, eu chamo aqui, ó. Uma comparação cretina que ele fez, ele quis comparar o Robinho, que ele falou que ele morou fora, que ele foi pra Austrália. Não, você falou. Que é a mesma coisa... Eu tava ouvindo, é. Que é a mesma coisa do Robinho. O primeiro que o Robinho já morou fora há muito tempo, não é a primeira vez. Segundo que ele tá indo pra um lugar aos 30 anos pra ganhar 40. Não, mas a comparação não foi eu com o Robinho. De dólares. Então, já que você estava ouvindo, você deve ter ouvido, Sombrar. Qual foi a comparação? Que ele disse que eu não poderia falar de um lugar que eu nunca fui. Você foi pra China? Nunca fui. Então, mas você já morou fora? Você já morou fora? Então, também não. Mas eu, então, já que eu não posso falar da China porque eu nunca fui lá, você também não pode falar de morar fora, sendo que você nunca morou. Mas eu não falei de morar fora, eu falei do dinheiro. Mas sim, vai só morar é o seguinte: fora. Se você falar pra mim, você essa quer. Foi a comparação. Se, ok, se você falar pra mim, você quer ir pra Austrália 3 anos limpar banheiro? Eu vou falar não. Você quer, não? Você quer ir pra China 3 anos? Baita trampo. Peraí, tudo bem. Você quer ir pra... Tudo bem, é um direito seu. Perguntar pra mim, você quer ir pra Austrália 3 anos limpar a privada? Vou falar muito obrigado, não quero. Você quer ir 3 anos pra China ganhar 42 milhões de dólares? Eu vou agora. Uma coisa é você ter independência financeira por causa da tua vida. Outra, quer dizer, não é independência, é mais 120 milhões de reais na conta. Agora comparar que você vai pra Austrália, limpar banheiro e pro Robinho. É um emprego normal como qualquer outro. É um emprego normal, não tem dúvida. Você iria sem os seus filhos? Ficaria 3 anos, é. Sem os filhos? Mas o Robinho não tá de seus filhos. E sem Skype, não? Mas não, peraí. O Robinho não tá sendo seus filhos. Não, tô falando do Robinho. É uma condição. Não tô falando do Robinho. Tô falando de você. Você iria ser seus filhos? Não, não tem nada que você pergunte. Às vezes é uma situação. Assim, compara com a situação igual. Seus filhos não têm adaptação. A mulher do Robinho tá grávida. Não, falou a respeito do Motilho. Por exemplo, compara, o Motilho tem um filho especial. Mas a mulher do Robinho tá grávida. Você faria o quê se você fosse ele? Eu não posso fazer alguma coisa pelo outro. Faz a você. Peraí, como é que eu posso comparar? Esqueça o Robinho. Entenda a comparação aqui é o Robinho. Não, mas eu tô falando uma coisa. Você iria votar sem seus filhos? Vamos supor que o Sammy e o Jimmy, eles não, eles vão pra lá, mas, meu, adaptação zero, ficam desesperados. Não tem jeito, tem que voltar pro Brasil. Não conseguiu se adaptar. Tem que ver, como é que eu posso falar de uma situação que eu não... Mas você ficaria 3 anos longe deles? 3 anos longe deles? Não. Não. Então. Pô, mas 42 milhões, depois você tem mais 50 anos pra ficar... Mas com essa grana você vai embora. É uma comparação. Você pode dar iates, apartamentos, casas, em Ibiza pros dois. É a mesma coisa que você perguntou pra mim, você quer ser rico com saúde ou pobre com doente? Você vai e volta pra visitar. Mas isso aqui não tem nada a ver. Como não tem nada a ver, é uma situação que pode acontecer. Pode. Pode acontecer uma coisa. É uma situação extremamente viável. Faz uma situação, então eu te faço uma pergunta igual. Com certeza que o Sam embora te largava. Não, mas é uma condição posta. A condição 2 milhões é você ficar 3 anos longe da família. Pô, mas a condição do Robinho não é longe da família. Tô falando, não, mas você, a gente tá pondo agora. Ah, mas por que pra mim tem que ser diferente? Porque a gente tá pondo agora pra você, pra ver se você aceita. Pra mostrar que o dinheiro não é tudo. É. Não, mas primeiro que eu não falei que o dinheiro é tudo. Você vai entender. Mas aí a comparação teria que ser igual, teria que ser igual do Robinho. Pô, não perca a linha, não fale palavrões no ar. Mas é verdade, você fala as palavrões, você quer reverter pra mim. O mano é um demagogo hipócrita e ele quer reverter pra mim. Aqui no Brasil ele não teria esse problema. Uma comparação Saninho, igual. Ele conhece aqui o Rosenberg. Eu te faço uma comparação igual. Você, Sombra, você quer ir pra Austrália 3 anos limpar a privada ou você quer ir pra China ganhar 42 milhões de dólares? Essa é a comparação. Não, não é essa. Porra, foi essa a comparação. A comparação foi morar fora do país. Não, você falou que pra falar de um lugar, não, você precisa conhecer esse lugar. A comparação não foi morar fora do país. Você falou que não precisava conhecer a China pra falar que lá é uma porcaria pra viver. Ou você não falou? Eu falei. E eu falei, como é que você pode falar que o lugar é uma porcaria e você nunca foi? É, tem ele cara falou, de ser. Ele falou, precisa ser muito burro, precisa ser muito burro pra achar que você precisa conhecer alguma coisa pra falar se é bom ou ruim. Foi o que ele falou. Quanto à pergunta, você pode conhecer. Você vai pra Austrália limpar banheiro 3 anos ou iria pra China ganhar 42 milhões de dólares 3 anos? Nenhum dos dois. Tá bom. É que tá. Ué, chama ele de hipócrita. É engraçado, como sou eu? Eu sou hipócrita, sou demagogo. Chama ele de hipócrita. Chama ele de dema. Peraí. Chama ele de dema. Peraí, diferente. Diferente por quê? Porque ele é o Sombra? Não, porque ele é o Sombra, não. Porque ele não falou que é burro, ele não falou que é uma porcaria, ele não falou que ele prefere ser pobre, que você falou. Eu não falei que eu prefiro ser pobre. Eu viu em algum momento eu falar falou, que eu prefiro ser pobre? Você ficou aqui o programa inteiro falando. Você tava ouvindo lá, Sombra. Você falou o tempo inteiro. RG, você ouviu um RG, ele tá mudando o discurso. Não, peraí. Alguém aqui ouviu? Agora deixa eu falar. Alguém ouviu? Agora deixa eu falar, porque eu não sou demagogo, eu não sou hipócrita. Mas você acha que o Sombra é? E não tenho vergonha de falar que ganhar dinheiro é muito bom e viver e ter tudo bom. Mas não é, ninguém falou isso. Eu iria pra China assim. Eu no lugar do Robinho, o Robinho fez o ideal. Você tem que pensar no bem-estar da tua família. Se você tem a condição. A família dele já tem o bem-estar aqui no Brasil. Posso terminar? Já tem o bem-estar aqui. Ué, você é gestor financeiro do carro. Você tem o extrato bancário do Robinho, eu não tenho. Ah, nossa, eu deduzo que o Robinho é classe média hoje. Gente, mas isso aí, mano. Ele prega o Estado. Porque cada um sabe o que é o. Então, não, mas é que tá. Ele prega que os Estados Unidos é o melhor lugar do mundo, mas ele prega a filosofia de ditadores aí. Porque ele tem. Não, pelo contrário. Ele estipula quanto uma pessoa tem que ganhar pra ser feliz. Opa. Ok. Mas se alguém não começar a estipular, o mundo vai piorar. Deixa só um minuto. Aqui a discussão vocês estão ampliando. Pra mim é o Robinho. Pô, Robinho. Mas desce do muro também. O Robinho. Hora, só vou terminar. Mais à frente. Eu só vou terminar. Eu não tenho vergonha de achar que ganhar dinheiro é bom. As pessoas que trabalham almejam ganhar dinheiro. Se você tem condição de poder dar pros teus filhos, pra tua família, pra todos os teus amigos, uma condição de vida extremamente favorável, trabalhando honestamente, você tem que dar. Eu, se fosse 42 milhões de dólares, 120 milhões de reais pra 3 anos na China, óbvio que eu ia. Não, mas. Óbvio. Porque 3 anos depois, falou, eu pergunto pra minha família: vocês querem morar onde? Mas em São Paulo, em Miami, então, em Júpiter. Não, peraí, não posso deixar passar essa. Você tava falando, então pergunta em relação ao Robinho. Então eu vou te fazer uma pergunta. Se você fosse o Robinho, você já tem 30 milhões na conta. É isso que eu falei. Você eu já iria. Tem 30, você iria por mais 42? Iria. É mesmo. Iria porque dinheiro. Não. E dinheiro não aceita desaforo. É justamente desaforo. Isso que eu falei, que ele falou que eu sou contador do Robinho. E tem outro detalhe, sabe por que eu iria? Mas eu não vou dizer que o Robinho não deve fazer. Então, cada um sabe aquilo que eu iria? Deve fazer. Eu vou te falar por que eu iria. Primeiro que a profissão do cara é outra. É o último contrato do cara. O cara não, com 40 anos, ele não tá jogando bola, com 50 e tal. Ele é o último contrato da vida do cara. O cara tem 31. Ele vai voltar com 34 anos, teoricamente. Não sei se ele tá pra fazer 34, 35. Ah, depois ainda joga até 37 tudo no bem, Santos ainda. Tudo bem, mas aí ele vai... Ótimo, se ele tem a condição... Ô, meu, o cara carrega uma estrutura por trás dele gigante. É pai, é mãe, é filho, é tio, é sogro, é primo, é parente. Pô, gente, são 42 milhões de dólares. Ninguém rasga dinheiro. Tá bom. Ninguém. Mas, ó, Sombra, só pra concluir. Eu não rasgo. É, foi exatamente o que você acabou de falar. Foi exatamente o que eu disse. Eu não proibi o Robinho de ir. Claro. Eu falei você que falou que ele já era feliz com 30 milhões. Pra... Você fez não, as contas? Você não entendeu. Ele fez... Ó, RG, eu tô louco? Não, eu posso terminar. Mas eu tô louco. Eu deturpo. Aí que tá, eu não posso terminar. Eu deturpo. Eu esperei ele terminar. Não, você me interrompeu várias vezes. Agora o negócio é o seguinte. Pô, que demagogo, meu Deus. Não é, é que a diferença que existe aqui é... Você é demagogo. Não, não é. Tá vendo como é? O negócio é o seguinte... Quem me chamou de burro imbecil foi você, não fui eu. Ah, mas você tá levando ele... Não, mas eu levei na boa, não fiquei bravo. Mas ele falou que era burro imbecil. A diferença... Eu tava falando com o ouvinte, você que tomou a dor. Não, porque foi a mesma coisa que eu falei. Você falou, o cara que comenta, que precisa ir pra... Não precisa ir pra... Por favor. Peraí. A diferença... Não, não, não. Eu falei que... Você falou que quem nunca foi pro lugar é imbecil, eu tinha acabado de falar. A diferença aqui nesse programa... Ele analisa o mundo pelo Google Maps. Calma, cada um, peraí. Primeiro, mano. Isso. A diferença aqui é que eu exponho minha opinião, eu não imponho minha opinião. O que eu disse, a discussão começou, Sombra, porque eu falei, eu se fosse o Robinho, não iria. Porque aí eu fiz uma conta básica aqui, e cálculos de jogadores aí que tem um salário avantajado, como é o caso dele. Dentro da sua mentalidade. Justamente. É, um cara que já fez uma carreira brilhante na Europa, um cara que já ganhou muito dinheiro, eu falei, o Robinho se tiver torrado a metade do que ele já ganhou, ele já teria uma larga conta bancária. Falei, já teria uma larga conta bancária. Falei, eu, dentro dessa situação, se fosse ele, não sairia. Falei, porque 40 milhões de dólares não compra meu bem-estar. Diante das circunstâncias ali, Motinha, diante de tudo que o Robinho já tem, em termos de patrimônio, de representatividade, visibilidade, eu já estaria satisfeito com o que ele já tem. Ele tem o direito de sair? Óbvio que tem. Ele recebeu a proposta, ele tem esse direito de poder sair e falar, quero ganhar mais 40. Eu, na minha ótica, não sairia, assim como você concordou também. Aí do nada eu fui metralhado como demagogo. Não é questão de ser pega demagogo. Pega a gravação! Eu não iria. Pega as frases que você falou, você iria. Tá rindo! Muito pelo contrário. Rindo do quê? Você acredita nele, velho? Eu falei, diante agora, do que o Robinho conquistou, eu, se fosse ele, não iria. É. Agora ele franze a testa. Pelo contrário. Agora ele falou, primeiro que a China não é esse inferno, não você deve tá com ser. A testa de chau-chau. É lógico, porque ele tá mentindo, ele tá rindo e as pessoas acreditam nele. Eu não tô ele rindo, é demagogo. A verdade. Essa ele me chamou. Tá aqui, você só falei o seguinte, eu não sou materialista. A vida não é só dinheiro, a vida é oportunidade. Eu não trabalho pro hobby. Eu não trabalho pro hobby. Eu também não. Eu não trabalho pro hobby, velho. Até porque se eu tivesse muito dinheiro... Eu trabalho por Robinho. Se tivesse muito dinheiro na vida, talvez não trabalhasse. Ou te fizesse uma coisa muito mais. Ah, essa é uma pessoa sem objetivos. Ótimo. A mente vazia é a oficina do diabo. Tudo bem. Tudo bem. Eu poderia fazer milhões de coisas, poderia abrir um escritório, especular dinheiro. Não tem problema nenhum, eu não tenho problema nenhum. Você escrever livro. Eu não trabalho por hobby. Eu não trabalho por hobby. Beija de cara de agiota. Eu trabalho porque preciso. Agora, a única diferença é que eu faço o que eu gosto. Agora, eu não vejo problema nenhum em ganhar dinheiro. Ganhar muito também dinheiro, não também não vejo problema nenhum. E pelo contrário, esse país está tão louco que ganhar dinheiro virou vergonha. Os caras têm vergonha de falar que... Vocês estão com discurso hipócrita. Cansou, e a China... E, ó, não, só para terminar. Porque ele falou o seguinte, que ele não me chamou de burro imbecil. Porque eu falei o seguinte. Eu não posso falar, por exemplo, que a Rússia, por exemplo, é um péssimo lugar para se viver na vida, que Moscou é um lixo. Porque eu nunca fui. Peraí, eu tô citando ele, tá bom, eu vou citar outro exemplo. Eu não vou lá. Eu não posso falar que Xangai é um lixo, é um lugar péssimo pra se viver, porque eu nunca fui. Eu nunca fui. Eu não analiso, eu não posso ter uma. Eu não terceirizo a opinião dos outros. Se um cara foi e falou que é uma porcaria, não é porque um cara foi, é uma porcaria. Pode ser uma porcaria, pode ser legal pra mim. Tem uma forte tendência de não ser legal, hein? Não sei, já falei com vários caras que moraram pouco tempo. Mas você fala com pessoas que gostam só do dinheiro, por isso. Ué, então você fala com quem? Eu não falo com ninguém. Na miséria, meu amigo, Nova York. Miséria em Nova York também é uma porcaria, viu? Miséria não é bom em lugar nenhum. Ah, mas peraí. Mas você foi pra Cuba? Nunca fui. Você moraria em Cuba? O regime. Imagina, você mete o pau em Cuba aí, todo dia. Eu não meto o pau. Onde você me viu meter o pau em Cuba? Que Cuba é uma porcaria. Pode ter carro velho. Aonde? Pera só um minuto. O sistema político do país não me agrada. Não, deve ser ruim. Pera só um minuto. Mas não falei que a Havana é um lixo, que é uma porcaria, que é feio. O Brasil é ruim, imagina. O sistema político do país não é um sistema que me agrada. E você não precisou pisar lá pra saber como. Gente, cansou. Briga, música. Cansou. O mano é meu amigo. Cansou. Estádio 97 da Energia 97 agora trazendo ouvintes. Esse é o momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Curta já a página do Sem Parar no Facebook. Sem Parar Oficial. Alô? Alô? Quem fala aí? Sou eu, Rudy. Aí caiu na tua cara. Vai também, papo tão louco, parar em Cuba, velho. Sou eu, Rudy. O mano me respondeu. Ó, não é não. O Domênico ficou com a Gilma. Alô? Alô? Quem fala aí? Alô? Quem fala é o Geraldo. Geraldo. Geraldo do quê? Eu vou pra China hoje, por 42 milhões. Porra, ah, mas... É que você não tem expectativa. Não, chega. 42 milhões de dólares, é diferente. Não, mas ô amigão, então você tá falando aí que você não tem expectativa. Você não deve ter família, você não deve ter talvez um trampo aqui. Você é um cara, um aventureiro no mundo, você é um mochileiro, velho. Eu tenho família, tenho trampo aqui, sim, mas eu iria, mano, eu iria. Ah, mas é porque, ó, o negócio é o seguinte, é que não é com você. Você pega uma pessoa que não tá tão satisfeita com o nível profissional, o cara fala, vou, vai arriscar. Cara, tem direito de escusa, a China é uma porcaria, o Brasil deve estar um tesão pra se viver, né? O Brasil é o melhor país do mundo pra se morar. Ah, eu tô vendo. É o melhor país do mundo. Opa, mudou? Tô vendo. Então tira o gancho lá do ar, não precisa levar mais. Pra moralizar, mas o RG, pra moralizar o Brasil, é precisa ter um gancho ali. Do ar, sabe por quê? O negócio é o seguinte, gente, vamos explicar aqui por partes. Para que, que o Brasil dê certo, RG, precisa colocar um gancho no Pará e rebocar lá pro... Precisa rebocar lá pro Hemisfério Norte, pra deixar do lado dos Estados Unidos ali, tá certo? Pra que a gente possa servir aí de depósito pros Estados Unidos. Os Estados Unidos ia gerir o Brasil. Aqui o frio civiliza, mas aqui, civiliza. Mas que aqui é um baita país pra se viver, RG. Não tô falando com relação à corrupção, não tô falando com relação à falta de segurança, tô falando com relação ao clima... O amor das pessoas com relação ao próximo. Amor! Que amor! O brasileiro. O brasileiro, gente, é um povo extremamente receptivo. Em nenhum lugar do mundo que você for, você vai botar um povo. Vamos deixar o Geraldo participar. Gente, uma aula de história. O Geraldo. Calma. Calma, Geraldo, calma. Você tem que falar seu nome completo, mas antes de mais nada, o Nariga tá se retirando do estúdio. Ele que vá, já vai tarde. Mas em lugar nenhum do mundo você vai encontrar um povo tão receptivo quanto o brasileiro. Fala seu nome completo, amigo. Igual algumas pessoas que eu conheço falam que morar no Brasil é legal porque não tem terremoto. Não dá pra batir isso, não tem nada a ver. Ô, amigão, fala aí seu nome completo. É Geraldo Noé Rodrigues Júnior. Anotou aí, produção. E quantos anos, ô, amigão? Eu tenho 4.2. 4.2, mano. RG hoje, não é. Geraldo não é hoje. Tem que chamar a polícia pra dar uma Geraldo no mano, velho. Geraldo, mano? Não é possível. Balança. Balança. Hoje Brasil. O homem... Desde Piracicaba, gente com que ele tá mal compreendido. Não é questão de ser mal compreendido. É porque as pessoas não se fazem compreender, ô Sombra. Eles têm preguiça de pensar e entender o que é dito. Distorce as palavas. É, justamente, mas você entendeu. Não, mano, hoje você tá demais. Você tá minha opinião, mano. Qual o seu bairro, velho? O meu bairro é Ipiranga. O Ben já saiu do estúdio, então agora não vai ter a brincadeira do bairro. Não, mas ele morou ali na frente do Paelhas Pepe. Mas por que o Ben já saiu do estúdio? Ah, ele não aguenta mais, ele falou. Não aguenta mais esse papinho aí. Não, o pior é que ele atura o mano o dia inteiro, né? Nossa! E quer mandar um abraço pra alguém, velho? Não, cara, quer mandar um abraço? Deixa o cara falar do futebol. Mano, sem ressentimento. Não, ressentimento do quê? Quer mandar um abraço pra alguém? Não. Ô, Geraldo, o mano ontem no Twitter dele, brilhantemente, o mano escreveu o seguinte, Geraldo. O mano disse que o Brasil tem que agradecer o Paraguai, porque senão ele ia tomar a cacetada da Argentina de 6 ele. Você acha que o mano tá certo ou tá maluco, Geraldo? Não, eu não sei se o Brasil ia tomar uma cacetada, né? Mas que o Brasil não passaria da Argentina, eu também acho que não. Mas cacetada eu não sei, não. Difícil tomar 6-7 de novo, assim, sabe? Embora o time do Brasil seja uma porcaria, entendeu? Eu acho que o time do Brasil só é comparado ao do São Paulo hoje, entendeu? Na sonolência, na falta de qualidade, entendeu? Ah, não pode ser. Ô, amigão, o Brasil se salvou. O Brasil se salvou de tomar uma escovada, velho, certeza. Mas agora vamos dar uma. Olha, agora nós vamos virar à direita, que é a rua do futebol. Time, mas a gente tá falando Brasil-Argentina. Ah, é Brasil-Argentina. Brasil-Argentina, vai abrir de crise econômica. Não. Brasil, então, nem sei. Então dá sua opinião. O Paraguai fez um favor à seleção brasileira. Você acha que fosse o Brasil ontem no lugar do Paraguai, tomaria mesmo a lambada que o Paraguai levou? Não tomaria, Portugal. Acredito que não, mas não descarto que perdesse. Perdesse o jogo, exatamente, mas lambada de 6 não. Mas assim, não tomaria 6 de novo, não, porque a Argentina também não tá voando tanto assim. 6 não, mas não passaria também. Também não sei se jogarem mais 10 vezes Argentina e Paraguai, vai repetir um placar desse. Esses placares elásticos, eles não são comuns. Não condiz com o jogo. Não condiz. Então, às vezes você tem uma situação, por exemplo, aquela coisa, só pode tomar de 4 do Palmeiras. Mas teve um bom primeiro tempo. Não é, talvez não fosse suficiente para 4. Mas às vezes as coisas fluem de determinada maneira aqui. O problema do São Paulo é tomar gol. O São Paulo não pode tomar o gol que já fica todo mundo em pânico, já entra todo mundo para a desculpa, mas são dois problemas. É não fazer e tomar. Mas eu discordo, amigão, eu discordo de vocês, viu? Eu acho que o Brasil ontem poderia sim ter levado de 6, de 5, de 7. Que tomava. Porque o jogo ontem foi muito parecido com o Brasil e a Alemanha. A Argentina fez 2-0 logo no começo do jogo, igual o Brasil tomou ali, não com 4 minutos, mas um pouco depois. E o time do Brasil é um time ridículo, fraco. Esse time do Brasil, desnorteado. E pega aquele meio de campo da Argentina pra frente. Não. Gente, que a Argentina é melhor que o Brasil, sem dúvida. A Argentina enfiou 6 ontem com o Tevez no banco, hein? Eu sei, Benja, mas o Tevez jogou. A Argentina, desde a Copa do Mundo, ela foi vice-campeã do mundo, mas ela também não vem jogando um futebol assim, sabe, legal, maravilhoso. Mas cara, tem uns caras que decidem mais que os nossos. A Alemanha até enfiar 7 no Brasil, também não estava jogando um futebol tão maravilhoso assim na Copa, não. Assim, ó, com quem que a Alemanha sofreu para classificar ali, que foi nos pés? Suíça? Azerbaijão. Sangue para ganhar de grana também. Gana. Estados Unidos também, o jogo foi equilibrado. Ô Tobias, eu tenho uma piada. Brasil perdeu na Copa América. Paraguai. Não, uma coisa é verdade. Hoje o futebol, hoje, a seleção brasileira é segundo escalão do futebol mundial. E assim, ela é hoje, talvez, a sexta ou sétima seleção da América Latina. Abaixo de um monte de gente aí, meu. Então fica a pergunta, que agora é o que mais preocupa, principalmente, aqueles que amam a seleção brasileira. Você acha que vai classificar com tranquilidade para a Copa do Mundo? Eu não amo a seleção brasileira e também acho que assim, eu acho que o Brasil dificilmente vai se classificar para a Copa do Mundo de 2018. A Argentina está na frente. O Chile, eu sei que está jogando em casa, mas se você for ver o time do Chile, tem bons jogadores. O Colômbia é bom. O Arangues é bom jogador. Isso. O Vargas, fica devendo alguma coisa para esses atacantes que estão na seleção brasileira? Mas o melhor é o Alexis Sanches, Sombra. Acho que o melhor atacante que ele é o Sanches. O melhor jogador do Chile é o Vidal, cara. Tem o Vidal. O Vidal é bom. O Vargas hoje, perto do Luiz Fabiano, perto do Pato, ele é o Messi. Concordo. Ele é o Messi perto desses caras. Então assim, ó. Você é tricolor? Eu sou tricolor. Eu vi que você é inteligente. Ó. Argentina tá na frente, Chile tá na frente, Uruguai tá na frente. Colômbia tá na frente. Taticamente, a Colômbia e o Paraguai são muito melhores que o Brasil. Assim, acho que o Brasil briga pelo terceiro e quarto. Eu acho que a França também está na frente. Ó, o Brasil não tem. O Brasil não tem um centroavante igual o Radamel Falcão. Não tem. Qual jogador, por exemplo, se você fosse fazer uma seleção misturando, fazer o melhor time misturando seleção brasileira e Argentina? Quais jogadores entram da Argentina e quais entram da seleção brasileira? O goleiro Romero hoje é melhor que o Jefferson. Ah, eu acho que é pau a pau, viu, Portugal? Mas o na Colômbia. Eu não tenho muita firmeza. Aí lateral direito, pau, viu, Portugal? Vamos dar um empate. Aí lateral direito ao Brasil. Zabaleta. Tem o Zabaleta da Argentina e o Brasil. E o Daniel Alves. Eu prefiro o Daniel Alves. O Zabaleta que gosta. O Zabaleta agora? Não, que gosta de apoiar. E o Domênico gosta? Não, o Zabaleta gosta, mas o Dodô não gosta. É uma safada. A Argentina ela é boa. Zabaleta pelo seguinte. É meio frente, né? O Zabaleta eu acho que tá de melhor do que o Daniel Alves. Mas eu acho que o Daniel Alves é melhor. Portugal. A zaga do Brasil é melhor, com Miranda. Eu acho que é. A Argentina tem Otamendi, Demichelis e Garay. Joga esses três aí, eles revezam. Não, eu acho a zaga do Brasil melhor. Pra quem não sabe, hoje o Miranda fechou com o Atlético de Madrid, né? Não, o Inter de Milão. Na lateral esquerda hoje. Tá bem, Pretzel? Na lateral esquerda hoje. O Rojo é meia boca. O Rojo é mais jogador do Brasil. Você é louco? O Rojo é melhor que o Marcelo? Mas quando vocês falam que a Argentina. É o lateral da seleção. Mas quando vocês falam que a Argentina do meio pra frente. Do Felipe Luiz é fraco. Do meio pra trás é ruim. Eu pergunto ao RG, cadê o RG? A RG saiu. A seleção de 70, pra quem viu. A seleção de 70, do meio pra frente, era um absurdo. Do meio pra trás não era nada disso, não. O RG saiu mandando... Com exceção do Carlos Alberto Torres, vazio, viu? Não era um... Não, mas peraí. O ruim era o goleiro, né? Eu o Félix. O zagueiro era médio volante. A lateral esquerda. Era ruim o lateral esquerdo? O Everaldo. O Everaldo era ruim? Não. É, jogava onde? Jogava no... Piazza era ruim? Piazza não era zagueiro, era volante. Piazza não. Foi improvisado, sim, senhor. Não, tudo bem, mas Piazza o Globo... foi improvisado. Ah, mas o que você vai colocar em questão ali? Talvez seja a dupla de zaga e o goleiro. E a lateral esquerda também, mas, quem era o fera lá, pelo jeito, era o Carlos Alberto Torres. Mas, Sombra, o jogo mais difícil da Copa, quando precisou da defesa segurar, Brasil... Uruguai. Não, Brasil e Inglaterra. Brasil e Inglaterra? O Uruguai foi difícil também. Foi difícil, mas a Inglaterra era um time melhor. O jogo foi 1-0 jogaço. É. Agora, como o Vinho tá falando, a defesa inteira do Brasil, aí o meio campo, eu acho que Mascherano. Só um detalhe, Portuga. Eu acho que Thiago Silva e Davi Luiz, meu cara, Deus, não podem mais jogar na seleção. Eu também concordo com você. Não, eles não podem mais jogar assim. Eu peguei uma birra do Davi Luiz e do Thiago Silva. Dois. Eu peguei um pouco de nojo até. O Miranda não tem o mesmo frufru deles e joga mais. Eu acho que a zaga do Brasil devia ser Gil do Corinthians e Miranda. Não, eu acho que devia ser Gil e Miranda. Gil e Miranda é uma bela zaga. Vitor Hugo e Miranda, eu acho. Não, Gil e Miranda, falando sério. Ô, vó, você tá muito parmeirista. Agora, falando sério. Nas eliminatórias, eu acho que a zaga do Brasil, na minha opinião, tinha que ser Gil e Miranda. Agora, do meio campo pra frente. Gil e Miranda. O melhor jogador da Argentina na Copa América, apesar do Messi, que não vou contar o Messi. Mexa é ET. Mas um cara que tá jogando pra caramba na Argentina é o Pastore. Toda bola passa no pé do Pastore. Toda bola tem o carimbo dele. É o 10. É o meio esquerda que ninguém tem. Ô, Geraldo, agora vamos apresentar a seleção brasileira. Vamos falar um pouquinho aí, que rapidinho, que é um momento sem parar. Hoje o São Paulo enfrenta uma batalha aí contra o Atlético Paranaense lá em Paranaense. Dificilmente o São Paulo consegue um empate hoje lá. Momento. O São Paulo perde novamente. É. E porque assim, Sombra, o time de São Paulo, eu concordo quando o Ben já fala que o time de São Paulo é um time sem alma, um time sem pegada. Uhum. E assim, enquanto o time do São Paulo tiver Ganso e Pato tirando o maior barato de todo mundo, que eles não estão nem aí pra ninguém, pra diretoria, pra torcida. Não tá com o cara que o Ganso vai pro banco, não? Tomara. Eu torço pra isso. Será que não vai, ter uma participação assim, do Bosquilha no titular? Vai ser Bosquilha. Hein? Eu sei que o senhor Osório está chegando agora no São Paulo, mas assim, se ele realmente é um estudioso do futebol, eu acho que daqui mais umas 4 rodadas ele vai perceber que assim, ó, o Ganso hoje, ele não tem a mínima condição de ser um jogador de futebol, em qualquer time. Mas ele teve uma conversa com o Ganso hoje, você viu? Só os dois ali. Tem a mínima condição de ser jogador de futebol. O Pato, você olha o jogo pegando contra o Palmeiras domingo, o bicho pegando, Dudu rachando, todo mundo rachando. A Globo filmava o Pato, ele olhando a coxa, ele arrumando o cabelo. Ele teve um lance da bola na trave do jogo, tava 0-0. Então, Portuga. Não, eu concordo com você, é pouco, eu concordo com você. Mas o jogo tava 0-0, se ele mete 1-0 com o gol daquele, é o tipo do jogador que não trabalha coletivamente. O cara tenta fazer uma jogada boa e fazer o gol pra chegar na linha de fundo, bater no peito e falar: eu sou F, e depois fiz o meu. Os ruins são eles. Mas ele olha no telão porque não tá acostumado a jogar em arena com telão. Você acha que Michel Bastos, baba-ovo mesmo, hein, velho? Souza, você acha que esses caras olham o Pato, o Ganso em campo? Você acha que esses caras vão ter tesão pra jogar, pra correr? Não vai. Os nossos problemas não estão só dentro de campo. O nosso problema maior é fora de campo. Chama folha de pagamento. Enquanto resolver a folha de pagamento... A folha de pagamento já é resultado das más administrações. O São Paulo é um clube fora de... É o avião que tá fora de rota há alguns anos, tá perdido no espaço, daqui a pouco acaba a gasolina e cai. Se não perder, vai começar a perder vários jogos. Tem que resolver a folha de pagamento. Não é o Sombra que tá falando, Tom. Esse assunto que pipocou aí, que a diretoria chamou o Pato e com medo dele entrar na justiça, pagou os direitos... estavam atrasados, só pro pato. Como é que o elenco vai receber isso? E quem corre? E quem dá o sangue lá, que são poucos, claro, Michel Bastos, o Souza de vez em quando parece que é um pouquinho dedicado. O Souza é um dos líderes do elenco, viu? O Souza é um cara de... Como que o elenco vai receber isso? Hoje o elenco tinha que fazer o seguinte, só o Pato recebeu, bola no Pato e ele que resolve. Então já era, esquece de novo. Mas aí você tá jogando contra o time. Não, né? Mas ó, pelo na boa, Deus. Motinha, uma coisa. Pode desejar isso. Não, mas pera lá, vocês estão colocando o Pato numa situação que não é legal. Porque, primeiro, amigão, todo jogador ele tem que receber, tá certo? Isso é fato. Claro. Mas com relação ao Pato, ele entrou na justiça aí pra tentar rescindir o contrato dele porque ele tinha uma proposta. Né? O fato dele ter entrado na justiça fez com que tanto o Corinthians pagasse o valor que devia pra ele, quanto o São Paulo. Então a culpa não é dele de ter recebido. Não é que ele chegou lá e foi conversar com a Aidar. Não, o Aidar gostou mais dele e falou: toma o teu dinheiro aqui, Pato. Mano, o São Paulo sim ficou com medo de piorar a situação. E assim, chamou só o Pato particular, chama os outros então, entendeu? O elenco do São Paulo já não era assim muito unido. E aí acontece uma coisa dessa. Justo com o Pato, que é o cara mais displicente do futebol mundial hoje. Ele e o Ganso. Esses caras são insuportáveis. Eu não suporto assistir jogo do São Paulo por causa do Pato e do Ganso. E eu não entendo. E eu não entendo aqueles caras que falam assim, mas o Ganso tem que jogar pra tentar vender. Quem vai comprar o Ganso olhando ele jogar futebol? Ah, o Flamengo queria. O Flamengo queria. Ele chegou a 18 milhões, diz. Não, queria, mas não comprou. Não comprou porque a diretoria não quis vender. Mota, você acha que assim, um dirigente ou um treinador que hoje olha o futebol mundial... Você acha que o cara realmente vai ter interesse no Ganso? Para, vende. Acho que pode ter, vende, mas não um time de primeira linha. Pode ser pra China. Mas vende. Entendeu? Mas vende, acaba vendendo. Ó, na Espanha ele joga de vendeu Getafe. O Douglas, vendeu o Casemiro. Não, Tuga. Pode vendeu, pegar um clube tá de segunda, terceira linha, pode Tuga, ter. Portuga, na Espanha o Ganso também não joga. Então, mas aí o Sombra falou o seguinte. Acho que joga. É assim, um time mais ou menos assim. O Ganso, o La Coruña comprou o Ganso. Eu não ficaria surpreso. Ô, Geraldo, no futebol, a gente tá cansado de ver. Por que que não podem comprar o Ganso se anos atrás o São Paulo contratou Renato Silva pra zaga? Então, veja bem, por que que um clube de fora não pode fazer uma bizarrice se nós mesmos aqui fazemos as nossas bizarrices? Dava pra conceber que o São Paulo contratasse zagueiros como André Luiz e Renato Silva? E o Maico no meio campo? Então, o que acontece? Aí, muito nego é contratado aqui no Brasil... Com fita, com o YouTube. E por que que de repente não se vende jogador lá pra fora também do mesmo jeito, no esquema de empresário, casado fita, YouTube, etc? Isso acontece. Eu acho que é difícil até fazer uma fita. Eu acho que é difícil até fazer momentos do Ganso hoje no YouTube. Cara, não corre. Faz. Entendeu? Dá um 5 minutos. Aquela partida que eu já chamo ele de Google. Dá uns 5 minutos maravilhosos. Fica tranquilo. Pega momento do Santos, do São Paulo, dá um... Ô, gente, é da 15. Vende pra caramba. Vocês lembram do centroavante? Vocês lembram do centroavante Fernando, que jogou no Palmeiras? Fernandão, que veio do Vitória. Ah, claro. Ele foi contratado com pompa de aspas pelo Fenerbahçe. Então, o Fernandão pode? Ô, Geraldo, teu tempo acabou. Um abraço pra você. Palpite pra hoje. Palpite pra hoje. Como torcedor, São Paulo 1, Atlético Paranaense 0. Agora, olhando o futebol, 3-0 Atlético Paranaense. Nossa, mas é São Paulo, né? Seria exatamente. É isso aí. Exatamente. E assim, ó, eu também sou daquela opinião do Domênico, tá? Esse papo de torcedor modinho aí não tá falando. É rapidinho. Desde quando São Paulo contratou o Ganso e contratou o Pato, eu nunca mais fui no Morumbi assistir o São Paulo. E enquanto esses caras estiverem lá, eu não vou. Tá certo, amigo. Por isso você deixou de ser São Paulino. Geraldo! Muito pelo contrário. Um abraço pra você, Geraldo. Boa noite. Outro pra vocês, um abraço e chupa, mano. Vá pro inferno. Esse é o momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Baixe já o aplicativo Sem Parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor sem parar, até no celular, Dodô. Alô? Alô? Quem fala? Concessionário! Quem é? Daniel Santos do Amaral. Alô? Se eu falar um negócio pra vocês, se eu perder mais uma, eu não vou conseguir mais, pô. Já são duas seguidas que a gente vai perder. Você perdeu pro Vasco, hein? Pro Vasco eu ganhei, porra. Você perdeu. Eu sou Cruzeiro agora, senhor. Ah, é verdade. Velho, abaixa um pouquinho o volume do rádio. Qual o nome completo? Daniel Santos do Amaral. E quantos anos você tem, Daniel? Tenho 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, né? Não, porque eu não meu pai, senhor de Cristo. Nem eu, que é a idade do médico, velho. RG 3.3 hoje, hein? Mas que lembra isso? O nome dele é a resposta que de uma pergunta que foi feita pra mulher dele. Uma pergunta que foi feita pra mulher dele? Como assim? Qual a pergunta aí, gente? De quem você é? Ela falou, sou do Amaral. Sensacional! Ô, seu Sombra. Oi. Ele me lembrou também uma passagem da Bíblia, né? Passagem da Bíblia? É, porque tá escrito lá, amar ao próximo como a ti mesmo. Sensacional. Amar ao próximo. Sensacional. Não é isso, Domênio? Você não lê a Briba, não, né, Domênio? Você não lê Briba. Você é do Demo, Domênio? Você não lê Briba? Acho que lê. Abaixa o rádio aí, Amaral. Abaixa o volume aí, amigo. Você não lê a Briba, Domênio? Já li. Você é do demônio, né? Não, não. Ô, oh, velho, você vai pro céu quando morrer? Vou. Sou o único daqui. Aqui do estúdio. Você é mentiroso. Você gosta de mentir. Você não cozinha bem. O Daniel Perrone acabou de postar aqui que o Souza foi vendido e nem joga hoje. É mesmo? Abraço ao Daniel. Souza foi vendido e nem joga hoje na arena. Em breve, matéria. Mas vendido, Souza foi vendido também? Daniel, o Daniel sabe das coisas. O Daniel sabe. Mas peraí. Ele viajou. Vendido é outra história. Vendido é quando cai dinheiro na conta. É, o Rodrigo Caio também. O Caio tá lá, velho. A qual o dinheiro não chegou viajou, velho. O Palmeiras, naquela primeira vez que o Valdívia foi pro Emirados Árabes. Ô, vendemos o Valdívia. Bateu e voltou. Então, pode ser. Mas agora, o Souza, ele tinha, no começo do ano, tinha proposta do Atlético de Madrid. Não sei se... Ah, não foi o Rodrigo Caio pra lá? O Osório vai ficar pé de raiva, hein? Semana passada ele já falou. Ô, Amaral. Oi. Você tá aí com seus filhos, não é isso? Estou com meu filhinho. Teu filhinho, né? E qual bairro você mora? Eu moro no Jardim Camargo Velho. Camargo Velho? Camaro? Camargo, Jardim Camargo Velho. Teu Camargo, mas, olha, Camargo Velho não é o pai do Zezé? É. Não é o Camargo Velho? Velho. Eu, não é não? O velho mas se é o que eu conheço, é ali perto de Itaim Paulista, em Zona Leste. É isso mesmo. Ah, brincadeira. Ô, Domênico, por falar em crianças, e por falar em crianças... Não, pode falar. Vem, olá, hein? Vocês estão a favor aí da cadeirinha no banco da van escolar? Ué, se é lei, tem que cumprir, porque hoje vai estar um protesto, tá todo mundo vindo aqui pro Pacaembu, você passa por isso aí ou não? Mentira, eu acho que a questão não é só porque a lei tem que cumprir. Segurança. Se é mais seguro pras crianças, tem que ter. Tem que cumprir. Por que eu tenho que botar cadeirinha? Eu não tenho filho, mas, por exemplo, o Domênico. Domênico tem que botar a cadeirinha por segurança. Eu ponho também. Então, tem que usar também. Mas você foi contra que você achava caro. Não, mas, por exemplo, imagina lá, você colocar 18 cadeirinhas dentro de uma van. Ué, mas é mais barato você comprar a fita de silver tape e enrolar a criança. Ué, aumenta a mensalidade. Mas é pra segurança das crianças, pô. Mas tem que ter. Uma fita de silver tape, Domênico, custa 20, você amarra 4. Mas ele compra uma única vez, porra. Você vai amarrar a criança com a fita silver tape, animal? Não, que tá louco? Faz um X na criança. Não, é um absurdo, é uma barbaridade. Velho, mas não é possível. Qual que é o time aí, brother? Alô? Imagina a criança gritando na hora de tirar o X. Teu time. Meu time é o Corinthians. Ah, Coringão, mano, Coringão. Vamos falar do Chubertê, vergonha de falar. Ô, amigão, tem que fazer mais fila, hein, mano, precisa aumentar a torcida aí, mano. Eita. Vamos alcançar o Flamengo aí, pô. Já tô encomendando mais um. É isso aí, mano. Ô, amigão. Oi. Hoje pintou a informação aí que um herói brasileiro pode estar deixando o Brasil aí pra jogar na Turquia, mano. O Peter Cássio pode ser que receba uma proposta do Fenerbahçe. E aí? Os caras estão fazendo a limpa no Triste, Brasil. Não é, cara? Muito apaga, apaga a luz, hein? Ah, mas tem elenco, RG. Todo elenco. Elenco campeão e vitorioso, como é o do Corinthians, é assediado, velho. Ele virou herói depois do lance com o Guarani, né? O mano hoje tá sensacional. É verdade, véio. Gente. Tô mentindo, velho. Por que ninguém vai roubar jogador, por exemplo, Barueri? Por que ninguém vai assediar jogador aí do Itápolis, sei lá, ou Itapopense, sei lá, Itapoquense, sei lá, com o nome do time do interior. Oeste de Itapolis. Soletre Itapoquense. Não, mas deve existir Itapoquense, qualquer porra assim. O negócio é o seguinte, amigão, jogadores aí que tem uma visibilidade, ainda mais numa vitrine como o Corinthians, serão assediados eternamente. E o Cássio não é diferente. Mas se você fosse o Cássio hoje, cara, você deixaria esse status que ele tem aqui no Brasil de herói brasileiro pra ser mais um jogando na Turquia? Não deixaria não. Ainda mais jogando no Corinthians, né? Não ia pra Turquia jamais. Eu nem acho, cara. Não vale a pena, não. O futebol turco, com todo respeito, é a série dele, é pior que o campeonato português. O campeonato português é bizarro. Mas o turco é pior ainda, velho. Você é louco, muito ruim, mano. É isso aí. Ô, amigo, nos próximos dias aí também podemos ter novidades com relação ao Dentinho, mano. Dentinho tava lá semana passada aí, acompanhando o treino do Corinthians. Ele tava tentando aí manter a forma física aí também junto com os jogadores do Corinthians ali, mas ele não faz parte do elenco ainda. Mas ele tá louco pra voltar pro Brasil e louco pra vestir a camisa do Coringão novamente. Você traria o Dentinho, cara? Dependendo de quanto ele tá pedindo, eu não traria, não. Eu daria oportunidade pra quem tá na base. Eu acho que o tempo do Dentinho já foi, já. E se ele vir pra pedir muito, eu acho que não compensaria. Se fosse pra pagar bastante pro Dentinho, pagar 500 mil aí pro Christian e pro Love, renovava com o Guerreiro. É que deixou o Guerreiro também, embora pra, por causa de salário, mas vai pagar altos salários aí pro Christian, que não tá fazendo nada. O Love agora deu uma melhorada, mas não tava fazendo nada até então. E eu não sei quanto que é a pedida do Dentinho, mas... É que não é bem assim, né, amigão? Na história do Guerreiro aí, não é que ele foi embora por causa de salários. O Corinthians, ele tinha feito uma proposta de renovação para ele, inclusive pagando aí um valor bem abaixo do que ele havia solicitado de luvas. Mas o salário ele já tinha combinado com o Corinthians, ele aceitou topar ali o que o Corinthians ofereceu. O Corinthians ia dar um pequeno acréscimo no salário dele aí, que já era enorme. Mas o que acabou aí fazendo com que ele fosse embora foi o valor das luvas. Ele pediu uma quantia exorbitante e o Corinthians falou que não pagaria. Eu acho que nesse ponto o Corinthians acertou. O Corinthians é um time que hoje ele tem alguns problemas financeiros e você talvez aí se comprometer com uma dívida aí com, sei lá, o Flamengo tá desembolsando aí. Dizem, eu tinha ouvido falar a respeito em torno de 40 milhões. Falam que esse valor já é superior. Falam que a contratação do Guerreiro em 3 anos de contrato pro Flamengo vai custar mais de 50. Mas, mano, posso falar um negócio pra você? É um valor que, sinceramente, eu particularmente acho que não vale. Mas, na minha opinião, o empresário do Guerreiro errou quando assinou com o Flamengo antes da Copa América. O que ele jogou, principalmente nessa fase final, o jogo contra o Chile, ok, o Peru perdeu, mas a bola que o Guerreiro jogou nessa Copa América credenciava ele a ganhar bem mais que isso. E pra um time até melhor que o Flamengo. Não acho, Portugal. O Guerreiro ele já tem 31 caramba, anos de idade, mano. Mas, Portugal, o que vai pesar, bola, o que vai pesar na questão do Guerreiro, cara, é que nenhum clube europeu vai pagar pra ele uma quantia enorme, sendo que ele já tem 31 anos de idade. Tá na cara. Mas você acha que 31 já tá tão acabado assim que não pode pegar um time igual o Hamburgo? E fala um jogador... Vai pagar o Hamburgo, você acha que ia pagar pra ele essa quantia? Mas você acha que o Hamburgo tem menos dinheiro que o Flamengo? A questão não é essa, Portugal. O Hamburgo não ia contratar o Guerreiro por uma Copa América. Por exemplo, você falar, o jogador estourou aqui na Copa América, chamou a atenção de algum clube europeu. Não vai ser o Hamburgo. Mas e uma China? Ou alguém da China pode olhar o Guerreiro campeão. Mas não precisa de uma Copa América, Portugal. É isso que eu tô falando. Não. Por exemplo, a China, ela vai comprar um jogador, ela vai vir aqui no Brasil pra levar alguém. Depende do que ele fez na Copa América ou deixou de fazer. Por exemplo, se for pela Copa América, o cara lá não tinha acertado lá, o Douglas Costa não tinha acertado com o Bayern. Perdeu um pênalti ridículo lá e não jogou nada na Copa América. Já Lucas Barrios e Guerreiro, achei que os dois jogaram com a bola. Agora o Lucas Barrios é diferente, porque ele não tem 30 ainda. Tem 30. Achei que ele tivesse uns 28. Mas então, é um outro jogador. É um outro jogador aí que possivelmente aí não vai chamar a atenção de um grande clube europeu. Clube europeu, gente, eles vêm pra cá pra comprar jogadores aí que tem uma perspectiva de venda futura. O cara não vai gastar, sei lá, 10 milhões de euros pra trazer aí um Lucas Barrios, levar um Guerreiro, tá certo? Sendo que esse dinheiro vai ficar empacado. O cara vai jogar duas temporadas ali e vai encerrar a carreira. Mas, ô amigão, manda aí seu placar então, mano. Corinthians e Ponte Preta, amanhã. 2-0, Corinthians. Ô, mano, rumo ao G4 novamente. O G4 rumo tá com saudade G4. Do Corinthians, mano. O G4 mandou um WhatsApp pro Corinthians e falou, tô com saudade, mano. Coringão tá chegando, G4, é nóis, mano. Quer mandar um abraço pra alguém, mano? Eu queria mandar um abraço aí pro meu camarada Rafael Dutra e o irmão dele, Thiago Dutra. Com certeza eles estão ouvindo aí, vocês. E eu queria mandar um chupa pro Daniel Ribeiro, São Paulino, sem vergonha, lá do ABC. Ele tá ouvindo, com certeza, já me ligou aí quando ouviu falando na rádio aí. Pênalti pro Sport. Que momento. E 3-0 Atlético Paranaense em cima de São Paulo. Fora o show. Boa, é isso aí então, amigão. Deixa eu mandar um abraço aqui também pro Helder corintiano do SEMA aí que tá ouvindo a gente. Muito obrigado. E eu queria também mandar um beijo aqui pra minha esposa, Fabiana. Boa. Sei que eu amo muito ela, tá ouvindo também. Tá vendo? Sport em primeiro, chupa todo mundo essa mídia capitalista do Sul. Muito obrigado aí pela audiência, viu, amigão? Valeu. Eu que agradeço e queria parabenizar o programa. E eu queria participar lá do Kidzania pra levar lá o moleque. Ah, mas não estamos com ingresso pra Kidzania, viu, amigão? Acabaram. Nós estamos aqui com o Kit Bozano e tem a frase pra você ganhar o Kit Bozano. É melhor se formar, né? Pode ser. Pode ser? Então diga. Não lembro. Ah, então fica pra próxima. Ô, tá sogra, bom? Lá vem André pro pênalti do Sport. André? Narra aí, Juninho. Contra contra o Internacional de Porto Alegre. Então narra, eu quero ver André, se... que era do Santos. Lá vem André, se concentra, pensa em Matuidi. Abençoa. Não, isso aí é só pra encaixar a palavra tá Matuidi. Juiz apitou. Lá vem André, ex-Santos. Correu pra bola, goleiro parado, bateu, é gol. É que eu não tenho extensão vocal pra gritar gol. Gol do esporte, Juninho. Gol do esporte. Tomara que o Inter tome de 20. Casar, casar, casar. Eu sou solteiro, casupa. E o esporte vai indo. Um abraço, amigão. Tudo de bom. Continua aqui o momento sem parar do estádio 97. Três ouvintes na sequência. No pedágio, no estacionamento, no posto, até no táxi, sem parar em todo lugar. E vai se confirmando a informação, hein? Muita gente já pipocando aí na internet. Eu falei no meu programa, né? O Souza indo pro Fenerbahçe. 8 milhões de euros. Caraca. Deixo aqui a pergunta. Será que o Osório vai ter estômago pra gerenciar essa liquidação de jogadores? Muito se fala... Será que ele aguenta? Eu não penso nem se ele aguenta na questão de ser demitido ou não no futuro. Acho que ele pega as contas. É dele chegar e falar assim, ó, meu, porra, fui enganado, ele prometeu, cara. Um troço. Tchau pra vocês, um abraço. Será que vão sobrar? Tá em tempo de voltar pro Campeonato Colombiano que começa no começo. Ainda não sobrar canetas pro Osório? Interrogação, sombra. Tem um contrato. Contrato, meu. O São Paulo sempre se gabou de fazer contrato com o técnico dizendo que não põe multa. Meu Deus. Se ele perder 3-4 jogos num esquema desse, mas perdendo todo mundo, ele vai embora. Por outro lado, pra ele fica melhor porque ele tá garantido. Mas ele pode falar, quer saber, não aguenta mais. Garantido? Quem tá garantido? Fica garantido pela diretoria. Quem é garantido? O Osório. Nada é garantido. Os caras falam, vou mandar o meio time embora e vou mandar você embora. Olha, o São Paulo e o Corinthians, É isso que é bom. Um time tá o peso ideal, o outro tão justo. É o dinheiro. Você sabe bem, já. Um tá eliminado. O outro tá demitido. Não, vai ter elenco eu assim acho, lá longe. Lógico que você tem que recuperar dinheiro. Você tá com problema de pagamento, você tem que fazer caixa. Concordo, tem que fazer caixa. Só que o seguinte, você contrata um técnico sem contar pra ele qual é a real situação, é um erro de gestão. É um erro de gestão. E outra, né? A gente tá vendo aí o São Paulo. Eu não confio nessa gestão, cara. Essa gestão quer vender uma história de profissionalismo, de dizer que traz CEO e etc e tal. Sinceramente, eu não confio. É só pra você ouvir uma palavra da gestão, você fala. Acho que quer contratar de CEO pra mostrar que tá querendo mostrar modernidade, profissionalismo, mas às vezes você vê coisas que são totalmente opostas ao profissionalismo. Não, né? Até porque tá vendendo tudo e o dinheiro vai vir e vai cobrir a despesa e aí depois não vende mais ninguém, como é que eu é? Eu tenho uma informação. Vai repor o jogador como? O Osório mandou, ó, Aidar mandou o Osório maneirar nos bilhetinhos. Nos bilhetinhos? Porque você tá sem dinheiro pra caneta. Boa. Meu Deus, não duvido. E o pior é que os jogadores que vão ficar são os que você não pode confiar, hein? Quem vai jogar? O São Paulo, o São Paulo que não abre os olhos, ó. Quem vai ficar? O Ganso, que não joga, o Souza não. Pato. O Pato não vai ficar, Sombra. Não vai, o Pato, né? Vem a proposta aí. O Pato vem a proposta agora no meio do ano da Lazio. Luiz Fabiano quer mais aquelas coisas. Ah, não quer ficar também. É. Tem que fazer caixa, mas tem único que fazer caixa. O único time de São Paulo que não tá se dissolvendo é o Palmeiras. Tá ganhando, do nome pra falar isso? Alô? Tem volante, né? Alô? Quem fala? É o Fábio. Ô Fábio, tudo bom? Beleza, Dodô? Fábio do quê? Mas não manda ingresso pra Fábio mim. Fábio Eduardo Gonçalves Sartori. E quantos anos, Fábio? Tem 35. RG número 2 é 3.5 hoje. Hoje, velhos tempos lá em Santa Isabel, velho, era legal pra caramba. Era legal, Dudu. Era bom, que era legal? De vez em quando, mas é que agora já não pode facilitar muito, sabe? Porque a idade chega. Mas é legal, sei lá, pega um cavalo, aí fica Sartori, os entendeu? Sartori e os obstáculos. É, legal. Da hora, gente! É nóis, velhinho! E o Osvaldo foi pro Fluminense, hein? Que era São Paulo. Nossa, eu pensei que era o Oswaldo Oliveira. Oswaldo hoje, né? Oswaldo nesse time de São Paulo, hoje... Eu jogava. Titular. Não. Titular. Você está ligado. Abaixa a cabeça e sai pela linha de fundo. O cara tem vontade. O cara tem vontade. Para, Domingo. Sombra, acho que jogava sim. Acho que jogava sim. Vamos lá. E qual que é o bairro? Vamos ver se o Dom adivinha, hein? Nem falar pro pai, nem olhar no GPS. Eu olho no GPS, não dá nem tempo. Parque Erasmo Assunção. Parque o quê? Erasmo Assunção. Erasmo Carlos. Quantos anos o Erasmo tem? Você tava falando aqui da Debbie Harry, tem 70. A Debbie Harry fez hoje. Deixa eu responder, senão ele vai falar que eu tô ganhando tempo. Isso é Santo André. É isso aí, então. Então, chupa. A Debbie Harry do Blonde hoje tá fazendo 70 anos. Caramba, Debbie Harry, hein? 70 anos de idade. É mole? 70 anos a Debbie Harry hoje. É louco. É. O louco não é? Septagenária. É isso? É. Oh, muitos violinos. E qual que é o time aí, brother? Vamos lá. É o único tricampeão da Libertadores e nunca foi rebaixado pra nenhuma divisão. Aí é nóis. É nóis, glorioso Alvinegro. Aí é nóis. Alvinegro? Nunca foi rebaixado. São Paulo também não. O quê? E o único tricampeão da Libertadores também nunca foi. Há controvérsias. Então, você pega a controvérsia, liga na federação. Ah, controvérsia! Você liga na federação. Liga lá na federação e fala: olha, dá pra trazer os registros de rebaixamento? Controvérsia! Caiu ou não? Reclama lá. Você é imparcialidade. Eu, como sendo o cara mais imparcial, segundo os ouvintes, não sou eu que falo. Mas vocês ouviram. Ô, Dodô, sacanagem, tem imparcial, hein? Então, por quê? Desculpa. Por que sacanagem? Não, mas dá a sua opinião. Qual bobagem que eu já falei aqui? Isso é imparcial. Nenhuma. Não, mas não sou eu que tô falando. Mas caiu ou não? Vou repetir de novo. Não sou eu que falo que sou imparcial. São os ouvintes que me deram esse título. Tá, mas caiu ou não, porra? Tá pagando pra ele. Caiu, né? Mas caiu. Aí depois teve... Aquela época, Portugal, era uma época que se viravam as mesas. Como o Fluminense que caiu uma vez e viraram, aí depois caiu de novo e não viraram. E aí ele caiu pra terceira, aí viraram de novo pra ele voltar pra primeira. Não, viravam-se as mesas. Mas, ô, velhinho, ó. Opa! Sua participação será breve, então aproveita para falar do peixe, velho. E aí, cara, tem um. Nós estamos quase com um time desfalcado, cara. Como é que pode isso? Pô, que nem aquele, primeiro, para falar um pouco do Robinho, assim, que não pode deixar passar batido. Vale. Ele, eu acho que assim, ele podia pegar o exemplo do Tevez, que tá voltando agora aí pro Boca aí, que ele foi vice-campeão da Champions, recebeu milhões para jogar fora e mesmo assim que voltar. A terra dele pode jogar lá, né? Sim. Então, eu acho que o Robinho, tipo, que toda vez que ele precisa de algo, ele recorre ao Santos pra ele voltar na mídia dele. Então o ouvinte concorda comigo, tá vendo? O Tevez, ele tinha tudo pra permanecer na Europa, porra. E não quis. Abdicou. É, mas ganha 650 mil no Boca, tá? Vai. É, mas o Robinho ia ganhar 650 mil reais. Ele ia ganhar isso no Santos. A Nike paga metade do salário do Tevez. Vai. O Tevez não tá vindo de graça. Poderia ganhar mais na Europa. É. Então, verdade, que nesse, ele tinha, que nem, ele sabe o momento que o Santos tá passando, que nem ele tem milhões, que ele mora, tem muito dinheiro, ele tem já, ele poderia muito bem abrir mão um pouco desse dinheiro, que ele sabe a situação que o Santos tá, ele como santista, que ele sempre disse ter, ele podia ter ficado pra ajudar o clube, pra dar moral, que nem, a presença dele era bom, o vestiário é bom, teve muitos jogadores que ficou no Santos por causa dele, e agora ele pega e ele abandona. Eu acho que tá sendo mais traída do que alguma coisa, que nem, o Santos é maior que tudo. Eu fico muito triste por ele não ter ficado. Por outro lado também, se ele fica, aí ele desfalca mais aí no Santos, porque o Santos ia pagar um salário que não tem condições de pagar. E ia ferrar a folha do Santos todinha, porque ia poder pagar o salário dele, não ia pagar os outros. Ia prejudicar muito também. Tem esses dois lados da moeda, entendeu? Então, você perguntou e você respondeu. É uma situação dificílima. Primeiro, o Santos não poderia chegar e não tem condições de chegar no salário que o Robinho merece ou mereceria, entendeu? Não tem como. Uma proposta dessa, que ele recebeu de fora, hoje ele disse, eu vou jogar fora do Brasil, porque já disse que não jogaria, isso é palavra dele, não jogaria em outro clube aqui no Brasil. Então é uma proposta irrecusável. Eu não me vejo no direito de dizer o que o cara tem ou não tem que fazer. Se o cara tem ou não tem que ir. Isso é uma situação. Eu vou sentir como torcedor a falta do Robinho. Mas eu preciso entender também que o meu time não pode se submeter a mais uma penalidade financeira, arcar com mais uma situação que não tem condições de arcar para segurar um único jogador. Não tem como, não existe a possibilidade. O Santos está aí com dívidas batendo na porta que são astronômicas. São situações por uma gestão anterior que de um médico que pegou um bisturi e fez uma cirurgia, mas muito grande. Esqueceu o gás de dentro. Mas ele não podia querer pegar um salário de uns 200 pau por aí e falar: não, vou ficar com uns 200 mil e vou ficar para dar uma força, porque ele tá vendo que o time não tem patrocínio mais. Então, mas entenda a situação dele. Ele já ficou esse período. E qual a garantia de que ele estava recebendo? Nenhuma, né? Nenhuma. Mas é que o torcedor fica triste. Agora, gente, eu entendo o seu discurso como torcedor e como muitos torcedores que têm esse tipo de visão. Claro, o que a gente enxerga? Pô, o Robinho tá numa boa, Robinho não precisa mais de grana, o Robinho sempre disse que gosta de Santos, que gosta do Santos, né, que é a vida dele, tá aí com a família, tá estabelecido, deve ter muitos apartamentos, muitos prédios lá em Santos. Mas a vida do cara e o que ele entende que é bom para ele, não sou eu que posso... Mas, RG, eu posso achar. Mas a crítica do ouvinte pode ser até com relação ao momento do futebol brasileiro. O momento do futebol brasileiro tá tão carente, tá certo? Que jogadores aí como o Ricardo Oliveira, como um Robinho, como um D'Alessandro, eles podem permanecer durante um tempo maior para poder até fazer esse período de transição. O futebol brasileiro tá tão, no nível tão ruim... Esses jogadores indo embora, a tendência é piorar ainda mais. Mas é parte do processo. Aí, ó, o ouvinte concorda comigo. É, mas é parte do processo. É porque eu me coloco aí do lado do ouvinte, RG, porque eu também sou parte do povo. Eu sei que você é uma pessoa realmente carente de todas as necessidades. Inclusive... Eu sou carente, graças a Deus. Meu trabalho de todas as necessidades. Você, se não é, pelo menos demonstra ser, e o público adora isso, gosta disso. Mas é verdade, graças a Deus o meu trabalho me proporcionou suprir algumas carências e necessidades que eu tinha. Mas... Você é quase a Maria del Bairro. É verdade. Quase uma Maria del Amigo, um abraço pra você, boa noite, valeu pela audiência. Seu placar pra Fluminense e Peixe. Então, vai ser muito difícil, mas 2x1 pro Peixe. É nóis. Valeu, rapaziada. Abração muito bom, mano. Tem muito bom carrão. Domênico, chupa pelo Paulista, hein, Domênico? Chupa. Chupa pelo Paulista. Chupa aí. Tem que aceitar. Chupam pelo Paulista. Tem que aceitar. Um pelo estadual. Chupa pelo Paulista. Eu que gosto de pelo. Chupa pelo Paulista. Chupa. Você deveria ter ligado. Boca de pelo. Deixa eu te falar uma coisa. Não deu. Não deu pra você. Não deu. Deixa eu te falar uma coisa. Calma. Você tá muito nervoso. Você tá muito nervoso. Tá calmo. Chupa, porcão. Só um pouquinho. Daí, chupa. Cala a boca vocês aí, ô trouxa. Quero falar o seguinte aqui pra você. Você tinha que ter ligado antes, agora já foi. E nós ajudamos. Cara, fica quietinho que vocês são muito pianinho aí. Fica pianinho. Nós temos mais vitória na Vila Belmiro aí do que vocês, ô trouxa. Ai, por favor. É muito fraco. Não dá, não dá pra discutir com o Santista. Desculpa, não dá pra discutir, filho. Não dá pra discutir. Vem tanta vitória, o Palmeiras tem, o Santos tem. Não dá, não. Foi isso. Não dá e não. Mano, deve ter mais de 30, mais. Não dá e não. Como é que você vai discutir com isso? Não, rival é aqui, ó. É o Corinthians. Parabéns. Rival é aqui. Aí é qualquer coisa. Qualquer coisa. Escuta, qualquer coisa aí. Volta a cor normal, você tá muito vermelho. Calma. Eu preciso responder. Tem time que ganha jogo, tem time que ganha título. Não dá pra discutir, não. É isso aí. Doutor, não dá pra você, doutor. Valeu, amigo. Valeu. Valeu, sobrinha. Abração. Exatamente, é o time que tem o maior número de títulos em Brasil. Não, senhor. Não, senhor. Eu chupo aí, não é, não, senhor. Chupa você. Sim, senhor. Não tem, dá uma olhada aí. Olha, olha, gente. Não tem. Não, olha, não. Olha. Você precisa ir pro estádio e não quer ir de carro? Vai precisar de um táxi para comemorar os gols do seu time com os amigos? É só baixar o aplicativo Sem Parar Táxi, pedir o táxi e ir tranquilo. Mesmo se você tiver sem dinheiro e sem cartão, você pode pagar via aplicativo do Sem Parar Táxi. E o valor vem na sua fatura, junto com as suas passagens de pedágio e estacionamentos. E melhor, você não tem custo adicional para usar esse serviço. É genial, agilize o seu lado. Baixe o aplicativo Sem Parar Táxi, você vai se amarrar. Sem parar em todo lugar, até no táxi. Estádio 97 também tem oferecimento de Acer, construindo com valor. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ô, Narigo, vamos falar da Eliar? Olha só, a Eliar é a bateria original de 8 em 10 motos produzidas no Brasil. Isso mesmo. Não tem pra ninguém. Pensou bateria original? Pensou em Eliar. Além do mais, ela é totalmente selada e pronta para uso. Instalou, ligou. Quem mais entende de moto, reconhece e atesta a qualidade da Eliar. Então, amigão, faça a escolha certa e na próxima troca de bateria, escolha Eliar, que vai muito além da partida e além do que a bateria do Neymar Júnior. É isso aí, amigão. Um abraço para todos os distribuidores e revendedores da Eliar, zombinha. Muito bem, Motinha, tem notícias do Corinthians? Foi pouco falado aí. Não. Não? Você não tem? Tô sim. É melhor sim, viu? Ô, mano. E também quando é notícia do Corinthians é que tá vendendo alguém. Não, então o Cássio vai ser vendido. Então eu vou esperar. É verdade. As principais notícias aí, Sombra, é que tem a possibilidade aí do Cássio poder jogar no Fenerbahçe. Certo. Porque o Fenerbahçe tá querendo um goleiro e o plano A deles é o Ospina, que tá no Arsenal. Mas o Ospina, ele custa uma boa grana, mas pode ser que ele saia porque chegou o Cheque lá também, né? Cheque, né? Cheque acabou saindo. Ó, na boa, Chelsea. Cara, eu ficava com o Ospina, eu não pegava o Cheque não, meu. Olha, eu também acho que o Ospina hoje é mais goleiro que o Cheque, porque o Cheque é um goleiro. Quantos anos o Cheque? Mas o Cheque é veterano, né? Quantos anos o Cheque? Ah, deve ter uns 37 anos. Contrato de quantos anos? Perto do Rogério é um bebê. É, Rogério também. Contrato pelo menos uns 3 anos aí. Ah, eu... Mas o Ospina tá pegando muito. Mano, momento... E o momento, momento de perdão. O Amari já dá recado. Somos humanos, nos equivocamos. Já mudou o discurso, né? Mas, ô Sombra, eu não quero que o Amari só teve um erro. Não, não, mas eu não quero que o Amari apague agora. Só teve um erro no jogo. Um erro. Um erro. Qual erro? O único erro que ele teve nesse jogo foi ter nascido. O pênalti não. É isso mesmo, é isso mesmo. E digo mais. Eu não quero que o Amarilha apague aqui, Sombra. Eu quero que quando ele morrer, ele tome banho de enxofre junto com o diabo. Não. E o Corinthians pode ser punido, né, mano? Pela faixa que a torcida levou. Chupa, ainda vai ser punido. É isso que é grotesco. Isso é ridículo, cara. É isso que é grotesco. Mas vai ser denunciado. Mas isso é ridículo. É brincadeira. Não tem nenhuma coisa que é ridícula. Mas peraí, você quer saber a real? Você quer saber o que é real, Motinha? Eu acho que nenhuma determinação da FIFA, ela pode estar acima de qualquer determinação, inclusive constituição do país. Porque o direito de se expressar é um direito do cidadão, tá na Constituição. A torcida do Corinthians não ofendeu ninguém. Então a FIFA que pega essa determinação, ela dobre bem, mano, e eu vou falar o que eles fazem com em ela. Jogo nenhum pode levar nenhum cartaz, pode levar nada. É ridículo. É proibido. E hoje eu li... Isso tem fundamento. Tem hoje que cuidado com essas manifestações. Mas, Sombra, cuidado não. Não pode. Cuidado não. Nenhuma lei desportiva tá acima da Constituição do país. Isso é verdade. Então, não. Só que uma lei, mas uma lei tava escrito na faixa? Tava escrito, Amarília 2013, vergonha do futebol. Ah, nenhuma ofensa. O que tem de problema nisso? Porque eu não tem. Aí eu não vejo mais problema, não. Eu pensei que tinha sido alguma coisa. Mas faixa nenhum pode. Agora, falar em lei, hoje eu li uma matéria na Folha de São Paulo que o Marim emagreceu 4 quilos, ele chora. Já gastou quanto de advogado? 2 milhões. 1 milhão, de advogado. Um advogado dele na Suíça. E 995 mil advogado em Nova York, ele tá pagando pra não ser extraditado. E a ele, família tá pedindo pra ele meter ele a boca chora, no trombone. Ele chora todo dia, ele tá escrevendo um diário. Ah, tadinho. Ele não usa roupa de presidiário, ele usa uma calça com um agasalho e uma camisa de polo. Marca, né? Ele pode gastar ali 230 francos. E o Teixeira, já foi visitar? Tem um armazém lá que ele pode comprar, que ele compra barra de cereal. Caramba. Que ele escreve cartas pro advogado e pra família, mas que as cartas são lidas antes por gente da delegacia. FBI. E ele recebeu até agora 49 cartas de amigos. Só então, carta? Ninguém foi visitar ainda? Eu fiquei muito sensibilizado com o Marinho. Você ficou com uma visita. Ricardo, você tá com dó dele, não. Não, você tá sem virou. Ricardo Teixeira não foi visitar ainda? Ah, mas dá dó porque é um senhor. Mas se você tivesse, o dom divino de perdoar, você perdoaria o Amarídia ou o Marinho? Puta. Nossa! Não. Tá louco, eu pegaria o Marinho no colo e falaria: vem aqui, vovô. É a primeira vez. Vem aqui, vovô. Vamos quem você perdoava? Olha só, brincando. Você sabe que eu não pipoco e não mureto, mas te juro que essa eu não sei te responder. Você tá louco? Minha vontade, nenhum dos dois cê eu perdoaria. Você sabe o que responder? Não, nenhum tá dos louco. Dois. Leva o Marinho pra tomar um chá que a gente vai sair com o Marinho. Não, quer dizer que pimenta nos olhos dos outros e refresco, é isso? Só o hino do São Paulo rápido. O Souza, então dizem que tá negociado com o Fenerbahçe 8 milhões de euros, mas o do São Paulo é 35%. E eu vi o Daniel Perrone falando que isso aqui era uma condição do contrato do Souza, que se viesse uma oferta nesse valor, o São Paulo era obrigado a vender. Então, meu Deus. Foi obrigado. Ninguém contou pro Osório que o contrato do Souza era assim. O Osório deve estar sacanagem com o Osório. Cabeça, viu? Agora, convenhamos. Que coisa, hein? São Paulo não perdeu nenhum craque. Por enquanto, o problema é que daqui a pouco o cara não tem mais. Eu achava que ele ia sair antes. Depois que ele foi convocado pra seleção, eu achei que ele ia sair antes. Sabe o que eu acho? Isso que ele tem que repor, né? Eu acho que não vai repor. Só não vai repor. Acho que é uma estratégia. O Aidar. Cara, como é que faz? O problema é repor. Eu acho que o Aidar, há muito tempo que ele fala da categoria de base, eu acho que ele vai botar toda essa molecada pra jogar. Vai subir cotinha inteira pra esse time do São Paulo. Vai. Eu acho também. Mas, agora eu sou a favor. Com método. Com aí método. Aí vai ser um suposto Osório. Não assim, né? Você tá jogando se prepare no meio do brasileiro. Tá jogando no meio do brasileiro na fogueira. Se prepare para emoções fortes. Galera, aviso importante. Neste sábado, dia 4, acontece a prova do processo seletivo da Banditec, a faculdade que atualizou o ensino de TI no Brasil. Essa é a última prova para concorrer às bolsas de 20% a 100%, ok? Então acesse banditec.com.br e faça já sua inscrição. Além disso, a Banditec tem tudo aquilo que a gente tem falado aqui. 75% de aulas em laboratório, curso de inglês integrado ao currículo e o programa H, que desenvolve seu potencial para integrar e liderar equipes. E, para completar, tem o maior, o principal diferencial da Banditec, a atualização constante na velocidade da TI. Na Banditec, cara, você vai encontrar tudo atualizadíssimo. Os laboratórios, os equipamentos, os softwares, os sistemas, os professores. Lembrando que são 3 cursos, ok? Análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Vai lá, inscreva-se, banditec.com.br, Banditec é a faculdade de TI atualizada. Estádio 97 também tem oferecimento de Eliar, muito além da partida. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Consórcio Honda, todo ouvinte que ligar e disser, chegou a sua vez, consórcio Honda, ganha um lindo boné. Agora, hora de você saber dos pneus do seu carro. Olha só, amigão, as férias estão chegando. E sabe quem está de volta com elas? Sabe quem? Lógico. A promoção número 1 Pirelli. É a sua chance de colocar um pneu top no seu carro e ainda economizar. E funciona assim. Você compra 3 pneus e o quarto é grátis. É isso mesmo. Comprou 3, o quarto é grátis. É mais economia e mais segurança para você. E tem pneus do aro 13 ao 18 em promoção. Essa aí, amigão, é a promoção número 1 Pirelli. Consulte o regulamento e as lojas participantes em pirelli.com.br. É isso aí. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Anota aí, amigão. Promoção número 1, Pirelli. Promoção número 1, Pirelli. Estádio 97 também no oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, a BV Financeira com a BV, você sempre pode mais. Velho, quem ganhou a camiseta do estádio com produção da Fit Camisetas? Ah, já falo, já só mandar um abraço aqui pra galera que tá aqui de rádio e TV lá da Belas Artes e toda a galera de Cotia e região. Chupa, mano, é o que eles mandaram. Ninguém vai passar. Você mandou um abraço pra galera de Cotia? Já estão todos subindo pra jogar no São Paulo, a galera de Cotia. Quem ganhou essa camiseta foi o Daniel Santos do Amaral. Ganhou a camiseta com o apoio da Fit, o parceiro do seu evento. Fitcamisetas.com.br. E ó, segunda-feira, uma grande novidade aqui no Estádio 97. Aguarde, viu? É. Todo mundo que ligou ganhou também os bonés Vista Aérea. Estádio 97 Vista Aérea. Telefone 3031-2288, Domênico. Mandar um abraço aqui pro pessoal do Avar FC, né? Do Jardim Campos, do Itaim Paulista. Pessoal aqui da Radial Rolamentos, especial pro Júlio. Boa sorte e melhoras. Deve estar doente, né, Angê? B2W, Dandan da Cipa. E dá um recado aí pro pessoal aí que puder. Sexta-feira agora vai ter uma festinha boa, gente, pra ajudar a Carolzinha. Manda. Um probleminha aí, eu já postei no meu, na minha fanpage lá. Sim. A gente vai fazer uma festinha pra ajudar ela. Onde é? Lá no restaurante São Judas, onde a gente fez a festa pro Pedrinho. Exatamente. Legal. Então vai ser uma festa bem legal sexta-feira agora, tá bom? E qualquer informação, acho que é que eu vou lembrar aqui. 43464444. Boa. 43464444, telefone de informação. Boa. Boa. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui pro Helder aqui do SEMA. Grande ouvinte nosso. Mandar um abraço pro Celso também lá do SEMA, parceiraço. Gente boa. Tava com dor de garganta, mano? O Jonas, o advogado. Oi? Tava com dor de garganta? Eu não, mas a minha voz tá sumindo, cara. Olha lá. Tá falhando um pouco. Quem que paga médico com abraço aí? O Benja. Vai não, tomando aqui, os negocinhos. É vai tomando os negocinhos, vai. Mas o 2x0 pro Sport, hein? O Sport fez o segundo com o Marlone aqui. Ah, não tinha ele, então que se dane. Ó, enquanto tá sumindo a voz, tá bom. Tu falou Marlone, esqueci, hoje faz 11 anos que morreu o Marlone Brando. Marlone Brando morreu? Quando ele chegou, eu dei um busto do Marlon Brando pra ele e jogou fora. Ele queria a cintura do Marlon Brando. Não queria o busto. Estádio volta amanhã, 5h30 da tarde, no oferecimento da Esser, construindo com valor. BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Consórcio Honda, chegou a sua vez, consórcio Honda. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tchau, gente, boa noite, até amanhã, 5h30 aqui na Energia.

Night Sessions.